ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal! Estamos começando, ou poderia dizer, estamos continuando mais o Inominata 66. Eu tinha prometido que a gente não ia demorar nada, não ia fazer o efeito que a gente fez com o Homem-Aranha do Dick Spencer, e que a gente só continuou a parte 2 depois de alguns podcasts. E a gente volta justamente a falar, nesse novo Inominata, sobre o Wolverine de Larry Hama. A gente tá comemorando aqui os 50 anos do Wolverine, falando principalmente, a gente escolheu girar em torno da revista mensal dele, das aventuras solo dele, que, enfim, afinal, o destaque que é ele, né? E era muito grande pra falar sobre tudo do Larry Hama. Foi quase o quê? Foram quase 80 edições com ele. Então a gente resolveu dividir. Então, se você não ouviu a parte 1, volta só um programinha só no seu aplicativo de podcast. Escuta ele primeiro e retorna pra cá, tá? E a formação é praticamente a mesma. Eu, o Corveiro, tô acompanhado aqui de meus colegas. De novo. Bom, aqui é o Felga, e pra viver nesse tempo em São Paulo, ou sem nariz ou com fator de cura, né? O Wolverine tava bem aqui. Aqui é o Paulo. Agora a gente tá vendo o Wolverine na decadência. Primeiro sem adamantio, depois sem nariz. No final sem até roteirista. E mais uma vez, Felipe. Ah, Paulo, mas ainda assim ele fica até filosófico nessa fase. O sem nariz ganhou novos poderes aí. Eu diria que quem fica mais filosófico aí é o Larry Hama, né? Bom, pessoal, a gente vai já imediatamente, sem delongas, sem lero-lero, né? Continuando, a gente parou. Só recapitulando, a gente encerrou o último podcast com o Larry Hama. Quem assumiu era Dwayne Turner. Era uma aventura na Terra Selvagem. E você já via que tinha ali um pouco de ligação, né, com o que tava rolando nas revistas mensais dos X-Men. Era o terreno sendo preparado para um arco aí que ia impactar muito a vida dos X-Men e também, principalmente, a do Wolverine. Tava falando de atrações fatais, né? Magneto, que estava sendo procurado pelaquela equipe, como a gente falou. E continuamos aqui num outro arco de 3 histórias, também pelo Dwayne Turner, mas algumas repercussões que estavam rolando também nas revistas mensais. Como vocês vão perceber ao longo desse podcast aqui, dessa segunda parte, e a gente curiosamente dividiu bem aqui, enquanto na parte 1, que vocês ouviram no mês passado, o Larry Hama ele tinha muito mais liberdade para criar seus arcos, para formar sua história, aqui você vai ver que ele tá muito mais emperrado, ele tá muito mais dependente do que tava rolando lá. Então, não se assustem se vocês perceberem assim, uma diferença muito grande, porque a pressão editorial certamente estava grande nesse momento, né? E aqui, mais uma vez, a gente tem umas repercussões do que aconteceu em algumas revistas que foi Fabulosos X-Men, e que lá na Austrália, todo o quartel-general do Donald Pierce foi atacado, foi destruído, dizimado, e o Wolverine, junto com a Jubileu, foi enviado lá para investigar, para saber o que tava rolando, né? E ali ele reconhecia várias coisas que deviam ter acontecido ali, né? Aí ele pensou, olha, aqui deve ser onde a LCD e provavelmente o Albert foi criado, porque eu sinto o cheiro deles. Olha, isso aqui foi quando a Yuriko, né, a Lady Letton, deve ter decidido se transformar. Enfim, tava tentando identificar o que tinha acontecido. Pra saber mais detalhes, tinha que ler a revista dos X-Men pra saber exatamente, né? E de repente, não mais que de repente, começa a se ativar um sentinela que tava lá. Acho que desde antes, né? E ele começa a ficar ativo, e ele é um sentinela diferenciado, um sentinela que se questiona, né? Ele começa a pensar o que é que ele deve fazer pra atingir suas diretrizes, pra superar a humanidade, e começa um plano rocambolesco daqueles tipo de, pra salvar a humanidade eu tenho que destruir toda a humanidade, né? Que destruir o sol e por aí vai. Paralelamente a essa história, a gente também vai saber um pouco mais a verdadeira razão dos pais da Jubileu ter sido mortos, né? A história da Jubileu, que ela se tornou, digamos, uma órfã, né? Ela acabou sendo depois adotada pelos X-Men. Ela morava, acho que em Beverly Hills, né? Acho que era a origem da família dela. Uma menina que era patricinha riquinha, mas não estava muito bem com os pais ali. Aí, graças àquelas maluquices dos teleportes do Teleporter, né? Ela acaba tendo contato com, de novo, aqueles redemoinhos malucos dele. E tem uma visão em que ela descobre que são dois caras, que eu acho que esses dois caras até tinham aparecido parecido nas edições anteriores aí, salvo engano, que era Molokai ou Mokolai, alguma coisa assim, e Reno. Então eram tipo dois bandidos que meio que foram enviados lá e se aproveitaram de um momento em que os pais da Rubia não estavam, e pelo que ela percebeu ali, eles estavam ali pra entrar na casa dela, tipo, se aproveitaram da inocência da empregada e danificaram o carro lá. Não tinha justificativa nenhuma pra fazer isso com os pais da Jubileu, porque simplesmente eles eram dois bocós que inclusive erraram de nome, né? Não era o pai da Jubileu o alvo, era um outro Dr. Lee que era o alvo. Enfim, isso meio que monta a história, junto com essa confusão do Sentinela, que Wolverine e Jubileu tem que lidar com esse Sentinela maluco, que começa a reativar outros Sentinelas, e eles têm que lidar com isso. E aí tem um monte de situação nessa daí, tipo, tem uns cães Sentinelas, depois eles vão pra fora da base lá, eles encontram com outros cães selvagens, enfim, tem aquelas aventuras, aquelas brigas, aquelas violências que tem que ter num quadrinho de super-heróis mesmo, mas finaliza com o Sentinela depois tendo esse Sentinela, né? Tendo, um epifânico, Fania, né, uma coisa assim, e decide que vai, sei lá, ir pras estrelas. Todo bicho da Marvel que tem uma epifania vai rumo às estrelas, né? Então ele decidiu ir rumo às estrelas lá, todo mundo fica livre. Antes de ir embora, ele joga a Jubileu e o Wolverine pra Beverly Hills, porque eles precisavam da história ser muito rápida, né? Então eles aproveitam, não sei o que diabo é, e de repente teletransporta eles pra lá, acho que aproveita o redemoinho do teleporte, enfim, ficou meio malucão essa parte aí. E ela tem a oportunidade de se vingar dos pais, só que aí o Wolverine, já experiente nessa área, tenta convencer ela que não é melhor fazer isso, né? Então esse aí, digamos assim, é a continuação da revista de onde a gente parou, que pega a revista do Wolverine 72 a 74, né? E acho que é o último arco de histórias com o Dwayne Tanner, porque aí já começa depois a ter outro desenhista acompanhando o Larry Hama. Primeiro, o Hama trabalha de novo a questão manipulação do tempo, usando, né, os poderes do teleporter para variar. E a gente tem aí uma conexão com a revista dos X-Men, com a história em que os Sentinelas do Futuro, pelo Fitzroy, fazem um arregaço geral com os mutantes. Na revista dos X-Men eles fazem isso com os Satânicos e o Clube do Inferno, e pelo Clube do Inferno ter relação com o Pierce, eles vão até o Pierce na Austrália, nessa base que o Wolverine e a Jubileu investigam. Estrago depois, nessa revista. Só que, no meio desse estrago, um desses sentinelas acaba caindo no laboratório em que tem ingredientes, vamos dizer assim, da loja da Espiral. E a Espiral é outra maluca com as tecnologias absurdas, né? Então, na hora que o Wolverine liga e desliga uma chave, esse sentinela volta a se reativar, dessa vez com consciência. E com auto-reparo, uns outros vantagens futuristas aí. E por algum motivo, esse sentinela, assim como a Jubileu, né, tem interesse em voltar para o passado, né, para tentar reverter a questão dos pais, primeiramente, depois vingar. E Sentinela quer voltar para um período em que o Claremont escreveu nos Vingadores, onde esses heróis enfrentam justamente os Sentinelas, numa base formigueiro, uma maluquice, provavelmente a ver com o Homem-Formiga, se não me engano. E esse Sentinela reativa, né, os Sentinelas adormecidos, e Wolverine e Jubileu tentam combater, e no final convence, né, como o Coveiro explicou. E só que o detalhe é, essa é a última história que a gente vai ver daqui a um bom tempo, que o Wolverine tem parceria com a Jubileu. Então, né, nessa história inteira, o Hama representa a origem da Jubileu, com mais detalhes envolvendo o passado com os pais, mostra como o Wolverine e a Jubileu se conheceram, né, porque o Wolverine estava preso, Pierce, ela que resgata ele. Então é uma parceria muito intensa e de coração ali, faz muito sentido que logo depois tem justamente a queda do Wolverine, né, por conta do Atrações Fatais, e nesse momento, por conta dessa queda, o Wolverine aí decide ficar distante do Jubileu, então deixa até uma carta, super motivado e tal. Não faz muito sentido essa história existir antes do Saga. Esse ponto aí que o Felipe falou é bem interessante, né? Porque tem essa carta, né? Mas editorialmente, praticamente, o motivo era que a Jubileu ia migrar pra outra revista e ficar longe das histórias, né? Passaria. Não imediatamente, né? Porque levamos acho que quase um ano depois, porque ela só sai mesmo dos X-Men lá pra a Aliança Falange, que ela vira aqui tipo a de número 2, né? Ela é rebaixada pra geração X. Exatamente. Aí fica bem óbvio que houve, assim, um pedido bem considerável do editorial de tirar o Jubileu daí. Porque não só tem esse último arco com ela, como ele gasta o final da 75 pra fazer esse pedido, por assim dizer, e nunca mais ela aparece. E quando ela aparece, e quando ela retorna e aparece, é com a geração X, né? Exatamente. Aí na X-Men ela aparece, acho que ela, em X-Men ela aparece ainda, não? Tô dizendo na mensal do Wolverine. É, na mensal. É como se tivessem... justamente, eu tô dizendo. É como se tivessem mandado tirar a personagem. O Tira Tudo é como se a Jubileu fosse parte do Adamantium. Ou seja, foi ir perdendo tudo. Primeiro perdeu a Sidekick, depois o Adamantium, depois o Nariz, depois a Dignidade. É. E tem um outro detalhe, né, que acabou, acho que... O Wolverine já fala que o arco, esse arco era o do Wayne Turner, né, o desenhista. Mas aqui a última história já mudou, já era outro desenhista já nessa... Ah, ele só pega as duas primeiras? Isso, aí na, tava até com... Tô aqui com aqui aberto, aí já é outro desenhista. O fecho e a ida, né, da Jubileu pra Los Angeles lá pra se vingar. Aí já é o Jim Fern, que é o desenhista, né? Então, já, isso também ficou uma característica, né? Até essa troca de desenhistas, né? O Kuppert também pega uma boa parte, né, da revista. A gente tem momentos bastante memoráveis aí com Adam Kuppert. Mas mesmo tem várias trocas, né? Agora vai começar a era Kuppert, né? Com essa despedida desse arco. Isso. Começa a era Kuppert, né? Vamos dizer assim, como o Silvestre teve um impacto no podcast anterior e tem várias edições com o Silvestre. E o Silvestre aguentou, né? Aqui a gente tem do Adam Kuppert. O Adam, vale ressaltar. O irmão dele, o Andy, tava no X-Men, né? E só que diferente do Silvestre, que inclusive o Silvestre pegou muitas vezes a revista como quinzenal, o Adam aqui tinha hora que ele pedia, digamos assim, licença aí, que eu tenho que ter um descanso. Porque a arte dele é mais detalhada, né? Então a gente vai ter muitas edições aí por vir do Adam Kuppert, mas elas são alternadas, né? Tinha vez que ele era safado e fazia, em vez de desenhar uma página, desenhava uma página tripla, quádrupla, dupla... É o splash pages daqui do cara, era coisa de louco. Era coisa de enrolador, isso. Não, mas ele fazia bem detalhado, Paulo. Ele fazia bem detalhado, mas tem uma história mais na frente que é quatro páginas de uma cena só. Sim, isso é a marca dele. Então, e aí acaba, vamos dizer assim, né, o próprio Kuppert acaba tendo que ser, vamos dizer assim, tendo que ser substituído e tal, isso acaba dando uma certa irregularidade, né. Mas essa história realmente, como o Felipe falou, marca meio que o final aí da parceria, né. E ela é meio estranha, né, porque na história anterior a gente tá falando de Magneto, um monte de coisa, Terra Selvagem, os mutados e tal. Aí, de repente, vai uma história que não parece ter muita relação, né? Que é... Aí volta pra Carniceiros, pra Pierce, pra coisas que... Que até é um pouco do começo do Rama, né? Ele tava trazendo, né? Porque boa parte das coisas que ele que saiu, vamos dizer assim, dessa base, né? Como a Elsie, o Albert e por aí vai, saíram mais ou menos dessa base, né? E o Sentinela, cara, acho que é uma... Sabe? É aquele Sentinela... É assim, vira e mexe, aparece algum Sentinela que pensa diferentão, né? Tem umas atitudes diferentes aí no meio, né? É uma boa história, assim, pra dar um respiro pra o que vem na sequência, né? Que é o grande evento Atrações Fatais, né? Mas eu acho essa história mais a cara do Rama do que a anterior. A anterior parece ser muita informação editorial, digamos assim, que disse, ó, vamos trabalhar com Magneto, por aí vai, do que a dessa agora. Dessa agora parece que, assim, ó, já que vocês vão ter esse coisa aqui na revista do X-Men, você quer que eu interaja com a revista do X-Men? Deixa eu aproveitar isso aqui, que esse plot é importante pra mim. Então parece que o Rama foi, tipo assim, me dá isso aqui, antes de Atrações Fatais, né? Uhum. E, enfim, temos Atrações Fatais, né? A gente não vai falar sobre Atrações Fatais nesse podcast, mas todo mundo, quando ouve falar sobre Atrações Fatais, sabe do que isso tem a ver e o que é que isso impacta em Wolverine. Então, não é o momento. Talvez futuramente, quem sabe, todavia, com quanto a gente possa ter até um podcast, mas quem viu o desenho dos X-Men sabe mais ou menos do que a gente tá falando. É o momento em que o Magneto enfurecido, né, tira o adamante dos ossos do Wolverine, né, causando um trauma gigantesco no personagem, ao ponto de que, por um bom tempo, repercute no fator de cura dele, né? É tanto que durante essa edição e nas que se seguem, né? Fica se questionando se o adamantium de alguma maneira influenciava no fator de cura do Wolverine. Depois, com o passar das histórias, diz que não, era apenas um trauma do momento que foi expelido, o corpo tava se reajustando, ou qualquer desculpa que a gente possa elaborar, e aí ele volta a ter o fator de cura que a gente conhece muito bem, né? Bom, o que a gente quer extrair aqui dessa história aí é mais a parte final, que depois que o Wolverine tem o seu adamantio retirado, fica naquela coisa de lutar entre a vida e a morte, ao mesmo tempo o avião dos X-Men tá caindo, tá aquela loucura, a Jean Grey tá tentando entrar na mente do Wolverine, ao mesmo tempo tá tentando segurar o avião, e por aí vai, o Wolverine tá aquela coisa de sigo a luz ou não sigo a luz, de repente o Wolverine, eu até estranhei, muitíssimo até, tava o Wolverine tendo uma visão de um anjo, o anjo era a Eliana, a Eliana sendo um anjo não é uma coisa que combina muito bem, mas enfim, é a cabeça do Wolverine, aí sigo a luz, não sigo... Cara, você não entendeu, cara. O Wolverine não era uma boa pessoa. Ele tava indo pro inferno. Ele só não... Aquela era a isca. Pode ser. Só que pode ele ser sacou. Que... Ele sacou na hora e se afastou correndo. Exatamente, porque ele já foi pro inferno também, né? Vale ressaltar. Alguém já levou o Wolverine edições depois pro inferno. Mas enfim, como o Paulo falou aí, então ele fugiu dessa tentação aí. E aí, até tem toda uma poesia assim, narrativa, porque aí quando a Jean Grey tá prestes a cair do avião, o Wolverine que agarra a mão dela, aí tem um salvamento histórico, ele decide ficar e lutar, não morrer, por conta que tem as pessoas lá que ele ainda pode cuidar. Enfim, vocês falaram que a edição anterior foi a despedida do Wolverine pra Jubileu, mas não, na verdade tem uma carta de despedida nessa edição aqui, que foi o Larry Hama meio que mandando uma escrita pro Wolverine escrevendo, né, mas o Larry Hama durante uma das páginas dele neste ano mesmo aqui, falando sobre os 50 anos do Wolverine, conta, né, que ele até se emocionou quando escreveu essa carta e por aí vai, que justamente ele se despedindo da personagem, né, no caso da Jubileu, que não iria mais estar na mão dele, né, e ao mesmo tempo o Wolverine tá se despedindo lá. Então, toda a edição é muito bem desenhada pelo Adam Kubert, até brilha os olhos, assim, como é que tá voltando, assim, até um desenhista, assim, do nível do Mark Silvestre, não desmerecendo os outros, mas é porque combina, sabe, é aquele desenhista que a gente sabe que combina com o personagem, né, e por trás dessa história, até vou imediatamente passar pelo Paulo, né, que a gente até leu uma matéria sobre isso, tem essa questão que o Wolverine lá, durante um treinamento na sala de perigo, ele lá lutando a pedido do próprio personagem, né, tipo, ó, bota o nível máximo aí que eu quero mostrar que eu ainda tenho valor pra equipe, por aí vai. E aí, num momento assim de loucura, assim, pra defender lá das ameaças da sala de perigo, sai a garra, mas não de metal, de osso, e ficou todo mundo assim, meu Deus, ele tinha garra de osso, o Wolverine tá sangrando lá, garra de osso, aquela coisa traumática. Eu lembro, não tinha internet naquela época, então nossa internet, pra quem tinha dinheiro na época e tinha oportunidade, era comprar a revista Wizard Americana, né? Eu sempre falo aqui que tinha um único local que comprava a Wizard Americana, que era no aeroporto do Recife, quando eu morava lá. Então, toda vez eu comprava, era meu internet lá. E era uma loucura, o pessoal revoltado, por aí vai. E eu acabava sabendo as coisas muito antes, né? Porque a revista tava nos Estados Unidos, eu tava 5 anos atrasado. Mas foi mais ou menos nessa época que a Abril tentou também a acelerar as coisas. Então, tudo bem. E aí, ficava aquela coisa, o pessoal enlouquecendo, e agora, 50 anos, 50 não, né? Quantos anos faz a Atrações Fatais? Uns 20 anos, mais ou menos? Mais ou menos, aí. Quase 30 anos, já, né? É, 30. Cara, 31 anos já. 31 anos. 31 é 93. Né? Exatamente, 30 anos depois, a gente tá sabendo através do Larry Hama, mais uma vez num painel que ele deu numa convenção sobre os 50 anos do Wolverine, falando que foi uma das coisas que mais dividiu o editorial, foi se o Wolverine deveria ou não ter as garras de osso quando tirasse o adamantio. Porque teve, não sei quem foi que encabeçou de decidir que ia tirar o adamantio, porque queria tirar, né? Vale ressaltar que Mark Gruenwald já devia ter morrido aí, porque Mark Gruenwald não ia deixar isso acontecer. Não tinha morrido ainda? Não. Tava afastado. Infelizmente, o Gruenwald morreu depois que saiu a primeira edição do Capitão América do Liefeld. Meu Deus. Pois é, mas tava muito desgostoso. Mas disseram que foi na mesma semana, o pior foi isso. Foi? Dessa edição? Do Liefeld, 3 anos depois. Tá, mas o Gruenwald, pra quem a gente tá falando aqui e não é muito dos bastidores, mas que Gruenwald era conhecido na época como se fosse a biblioteca da Marvel. Então todo mundo perguntava alguma coisa pra ele. O que é pra fazer, o que não é pra fazer, e por aí vai. E tinha, pelo menos se falava isso, umas certas bíblias de que pode e não pode fazer com o personagem. E aí, se fosse na mão do Gruenwald ainda como editor, mas não era, foi afastado, obviamente, isso nunca aconteceria, né? Porque, não, uma das coisas que ele sempre falava, não, o Wolverine é um personagem personagem porque é pra ser misterioso. O Wolverine é um personagem que é, a característica dele é ter as garras, né, de adamante, por aí vai. Mas enfim, fizeram isso depois que ele saiu do editorial e foi uma coisa que dividiu. O editor era o Bob Harras, é, daí tu tira. Exatamente, isso eu tenho certeza. E não, não, assim, o editor era, não, eu queria dizer que o editor era o Bob Harras. Bob Harras não tava nem aí pra ninguém, só queria vender. Não tava então... nem aí pra cronologia. Mas é. essa decisão de que o Wolverine deveria ter osso foi uma coisa que dividiu o editorial. Quem quis tirar o adamantio do Wolverine? Peter David. Só que ele depois disse que, na verdade, é porque ele tava tendo aquelas reuniões, ele queria fazer as histórias dele do X-Factor, não queriam botar o crossover. Ele tacou o foda-se aí, por que que então vocês não tiram logo a da mãe do Wolverine, já que vocês querem fazer uma coisa chamativa? Só que ele falou nisso de raiva. E o pessoal, e o Bob Harris, tá aí, gostei, vai ser isso. O que o Larry Hama fala é que só faltou sair porrada lá. É, não, literalmente ele falou, quase virou algo físico, porque, tipo, se... O editorial se dividiu 50% e 50% de quem queria e não queria que tivesse osso, porque assim, ia tirar o adamantium, ia, mas ia ficar um Wolverine sem garras. Era essa a ideia. E ele queria trabalhar com um Wolverine assim. Não sei que ousadia era essa. Mas foi determinado que era pra ter garras, e ele mesmo assim conseguiu trabalhar com isso e rendeu histórias muito bacanas que a gente vai falar sobre elas aqui, daqui pra frente, né? É como eu falei, isso aí foi uma treta de bastidores, o Larry Romero contra. É, no fim das contas, acabaram decidindo com garras. Eu até falei, eu não sei se o Fofel concordou, que quando eu li isso, cara, isso não ia durar um arco. Na pior das hipóteses, ia acontecer ele começar a usar aquelas armas japonesas, que é igual o do Vega do Street Fighter, pra simular que eram garras. Porque como você tira o escudo do Capitão América, ele fica sem escudo. Ou você tirar as terras do Homem-Aranha. É uma parte assim que o personagem, que você não pode sair tirando assim. A história em si dessa 75 eu achei muito boa. O governo não gosta, prefere o Magneto quase morrendo, aí do nada vai recitar Prometeu acorrentado pra tirar o negócio do Wolverine. Aí depois na página seguinte já tá morrendo de novo, mas a tensão que ele faz até o momento da que o Wolverine resgata a Jean, o cara tá morrendo, alguém. Então, a Tia tá em perigo. Ele ressuscita do nada e salva ela. Só corrigindo, eu não falei nada disso, mas eu falei, a gente conversando a parte disso, o Paulo disse que essa edição é muito melhor do que a edição anterior do X-Men. É, sim. Aí a gente divergiu um pouco, porque eu acho mais impactante o momento em que o Magneto tira, porque era uma surpresa muito grande acontecer. Mas a narrativa dessa, toda essa história, do jeito que é contada pelo Larry Hama, é muito bem feita, muito bem executada. E desenhada também. Sim, porque certamente. O problema da anterior era justamente que o Lobby tava num momento de Chris Claremont. Ele tava falando coisas que não eram necessárias ser faladas, e isso quebrava o ritmo completamente daquela zona. Uhum. Tanto é que a adaptação ficou boa, porque simplesmente o Magneto, sem adamantium, pá, acabou. Aí, continuando a história, é parte de duas partes. Primeiro, esse momento do Wolverine acordando, se salvando lá, aí dá um pulo de alguns dias pra mostrar tanto as garras quanto essa despedida com a Jubileu. Aí, então, que talvez tenha ficado um pouco assim, é que como tem esse pulo de alguns dias, parece até que a história acabou, mas a história da Atração Fatal continua. Mas como eles tinham que terminar a história do Wolverine, eles mostram as garras, mostram que eles já explicam mais ou menos algumas questões, tipo, tinha gente que até hoje achava que o Wolverine não... Ou entre os X-Men... O Wolverine não saia rasgando a pele toda vez que tirava as garras, era... É porque o Wolverine, Paulo, nessa versão ainda, ele tinha como se fosse uns 3 ferrinhos ali na mão, que era como se fosse pra separar a carne da coisa lá, a carne da garra. Não era só na luva, não, isso? Não, não era não. Você vê isso na minissérie do Barry Windsor Smith, que eles pedem pra instalar isso mesmo. Tinha os furinhos mesmo, né? Depois com o Apocalipse, eu não sei. Mas na minissérie do Barry Windsor Smith, ele pede pra instalar o professor, porque sangrava toda vez. Aí o professor fala... Não tem isso, um momento assim, uma página que o professor fala... Ah, colocamos aplicamos uns negócios assim. Uhum. Mas depois, na do Apocalipse, quando ele volta até Adamantium, eu não sei. Pior, quando ele voltou com a texto, foi lá pra frente, né? Isso aí já fica pra outro dia comentar. Mas aí eu acho que todo mundo resolveu voltar a desenhar ele com os 3 furinhos. Pelo que eu me lembro, ele não sai mais essa rasgação de carne que acontece aqui, né? Toda hora, né? Aqui aliás, até pelo efeito dramático e tal. Aí depois tem a história que o fator de cura dele já não cura tão, não tá tão bom, né? E aí, então, aí tinha que toda hora que sacava as garras, era esse negócio. E, aliás, acho que até a questão de sangrar e tal, talvez foi um limite que o próprio Larry Hama tentou colocar pra tentar trabalhar esse meio termo aí que ele queria, né? Que era um Wolverine sem as garras, né? Que eu acho difícil de se imaginar. O Paulo citou aí o Capitão América. O Capitão América já trocou de escudo umas 2-3 vezes, mas continua com o escudo, certo? Então, não só isso. Quando ele tentou ficar com aquele escudo, voltar com aquele escudo de futebol lá da Segunda Guerra. Né? Justamente. Aí do nada ele cria um energético que é redondo também. Tem que ser escudo e tem que ser redondo hoje em dia. Não, basicamente isso, né? É uma característica do personagem. É difícil você imaginar, né? Desassociar isso, né? Eu considero que foi uma ousadia, porque tava no auge do desenho animado. Então, tanto retirar o adamântico, quanto esse detalhe que a gente tava dizendo, os furinhos das garras, né? Era uma característica que cada criança percebia como parte do Wolverine. Eu, quando eu li essa atração fatal, eu tinha na época uns 11, 12 anos de idade e eu fiquei chocado. Mas ao mesmo tempo, quando eu tava na pré-adolescência, eu achava massa, né? A ideia do personagem ficar mais destrutivo, mais animalesco, aquela coisa assim. Só que é interessante que o Hama, na verdade, ele apresenta isso como um limite, né? Como bem estão dizendo. A mostrar uma certa mortalidade também do personagem, trazer uma nova dramatização. Porque ele tava eliminando ali um drama de amizade entre ele e a Jubileu. Ele apresentou também um drama que era hiper recorrente na animação, era a relação dele com a Jean, em que ele volta de uma forma hiper poética, aquele clímax bem Claremont, é de que no final, ele e a Jean vão sobreviver, tem uma conexão forte, algo assim. Então, um sempre acaba puxando o outro, de algum jeito. Mas, assim, continuando o que eu tava dizendo, a edição anterior, ela serve muito como caldeirão emocional pra essa edição. É um desfecho muito bonito. As histórias que se seguem aqui, você vai ver que vai tentar seguir uma linha de como é esse novo Wolverine aí, que é totalmente fragilizado, e como é que ele vai se mostrar pra ser ainda aquele que é o melhor naquilo que faz. É uma frase de jargão dele. E o Wolverine mesmo, ele tá começando a se questionar sobre isso, né? A saída dele, né? Aquele lance das garras, que ele nem sabia que ele mesmo existia aquelas garras. Então, tem muita coisa do Wolverine que ele não se conhece. Então, seguindo aí, a gente... Na edição 76 a 78, por exemplo, a gente vai ver o Wolverine, enfim, questionando, e aí ele vai procurar pessoas mais ainda do passado dele, mais antigas do que o passado dele. Então ele vai até a Rachel, né, da tropa Alpha, que consequentemente também vai acabar se deparando com o Pigmeu, de novo o Pigmeu volta aí na história, pra tentar se conversar com ele, né, tentar, sei lá, pegar um pouco de conforto. A Rachel tenta confortar ele, se ele é mais do que ele acha que é apenas uma criatura animal, porque ele começa também a ter umas regressões, assim, de comportamento, né? Quando começa a ficar meio irritado e por aí vai. Nesse meio tempo, surge a Lady Leto, vai a caçar o Wolverine, né? E vai entrar na casa da Rachel pra atacar o Pigmeu e por aí vai. Só que ela quebra a cara, né? Porque a grande vingança da Yuriko, né? É pegar aquele cara que roubou toda a herança do pai dela, que é aquele lance do adamantio, se vincular aos ossos do adamantio, fazer o adamantio pra que ele possa ser manipulado e por aí vai. Quando o Wolverine puxa as garras que não tem adamantio nenhum, ela fala assim: ué, cadê o adamantio? Ah, não tem, por aí vai. Ela, irritada, quando vai brigar com ele, o fator de cura do Wolverine também não tá o mesmo, porque tá sobrecarregado. Aí ela: meu Deus do céu, eu não vou ter minha vingança com um cara que não é mais o Wolverine. Ela fica muito irritada. O Wolverine, principalmente quando o Wolverine fala assim: ó, me mata, mas deixa meus amigos. Aí ela fala assim: ainda mais você que quer morrer, tá aceitando morrer em prol dos seus amigos. Então ela sai, vai embora irritada. Mas não é só ela que tá atrás do Wolverine, né? Quando ela tá indo embora, ela ainda topa com o Sanguinário, volta lá, o vampirão lá, que tá se associando com a Scylla pra atacar o Wolverine. Só que no meio do caminho, naquela busca lá pro Wolverine, o Wolverine acho que tá, dessa vez, tá longe da casa da Rachel, tá numa floresta, numa mata lá no meio da neve. O Sanguinário trai a Scylla, usa os poderes dele pra sugar a Scylla pra ficar mais forte. Só que o Wolverine não tá nem querendo dar muita trela pro Sanguinário, porque a briga entre os dois é tipo assim: o Wolverine vem, acho que com a moto, né, decepa a cabeça do Sanguinário com a espada e vai embora. Totalmente Larry Hama aí, com mais uma vez, né? Esse quadrinho aí do Sanguinário, esse aí é a volta do Adam Kubert, né? Que fica oscilando. Eu não sei quem não desiste da Lady Leto, mas a primeira edição já não era. Aí depois volta o Adam Kubert. E o Adam Kubert também faz essa do Sanguinário. Um quadrinho assim espetacular dele decepando o vampiro e saindo a toda. Aqui a gente tem o início da queda do Wolverine, né? Nessa primeira edição com a Lady Leto, a gente tem aí um Wolverine que tá querendo se reencontrar com suas origens e revisitar os velhos amigos. Então a gente vê assim, muita violência, as emoções muito à flor da pele, né? Então a gente vê pelo quadrinho inteiro tudo escancalhado, como se fosse realmente representar quão devastado tá o personagem. Ao ponto de até uma vilã hiper sanguinária, como Yoriko, sentir até uma certa piedade, né? Para um cara que agora já não tem nem mais ossos de adamantium e com o fator da cura super debilitado. E mesmo assim, dar salvar os amigos e ainda até dar dinheiro para a Hever refazer a casa dela. Agora, e aí ele percebe que assim, de que ele não pode ficar perto dos amigos por muito tempo. Então isso claramente afeta o emocional do personagem, que faz com que ele se torne ainda mais solitário e, né, por perceber de que ele não pode ter um apoio, um suporte por muito tempo. Então ele se afasta dos amigos, vai numa área mais isolada possível do Canadá, até que ele encontra justamente o adversário que tá caçando ele, né, o Sanguinário, como o Coveiro falou, em que justamente para a história não acabar tão rápido, o Rama aproveita e conta a origem do Sanguinário, né, na época dos piratas, né, como que ele se tornou esse ser tão animalesco, digamos assim. Verdade, né, é ressuscitado por um necromante, uma coisa assim, né, uma... Tem toda porque uma origem... Ele não é um vampiro convencional, ele chupa o sangue à distância, né. Uhum. Ele é pelos toques, uma coisa assim. Eu achei muito bem contado. Aliás, como todos os vampiros da Marvel, né, antes do Comic Code cair, né, um vampiro da Marvel. Não faz mínimo sentido, porque esse vampiro foi criado depois, e a quantidade de dente que ele tem na boca, que parece um tubarão, não tem, faz sentido nenhum ele chupar o sangue sem usar o dente, mas tudo bem. Não, só depois. Não se esqueça que o Morbius, do desenho, ele sugava o plasma vital e nunca era no pescoço. Parecia que ele tava desenhando a pessoa. Ah, mas essa desculpa do plasma é uma coisa muito anos 90, que você pode até associar junto também aquele irmão da Monet, que sugava pela mão com quase a medula mutante, uma coisa assim. Então, desculpa pra não ser um vampiro normal, tinha de vários anos 90. Mas acho que do Sanguinário, o detalhe legal que o Coveiro tá citando mais, assim, é o nível do dente, que é como se fosse uma espinha de 3 metros de altura. Era absurdo o tamanho do dente do cara. Mas é uma história muito legal. Acho que o Kubert aí fez um excelente trabalho. Primeira edição desse arco, né, desse curto arco, realmente não o Kubert. Mas, cara, depois que ele assume, cara, é sensacional os desenhos. A abertura da revista seguinte, né, que é quando chega a Lady Lethal dentro e entra dentro da casa da Heather com o pigmeu ali, cara, é sensacional essa cena, cara. Sabe? Ele mandava pau mesmo nas páginas duplas e tal, mas, cara, quando você vê a cena, você fica impressionado. E a cena que ele, vamos dizer assim, termina o arco, que é contra o Sanguinário, também é muito sensacional. O Kubert, e isso depois ele acaba trazendo pro Wolverine, né? Ele torna certos personagens ainda mais animalescos, né? Cara, você vê a cena quando entra a Lady Leto na casa da Heather, aquele jeitão, né? Tá, a mesma coisa com o Sanguinário aqui, cara. Meu, é muito bom os desenhos. E cara, que diferença realmente. Quando a narrativa do Rama casa com o desenhista, você tem clássicos realmente instantâneos, né? Essa revista mesmo, cara, vários desenhos e tal, são sensacionais. Praticamente capa de, sei lá, cara, pôster assim, cara. Pronto pra ser um pôster, cara. Essa cena que inaugura a revista seguinte do ataque da Lady Lethal é muito boa mesmo. E a história é muito boa por, assim, uma que ele traz um pouco mais do Sanguinário. Ele também, apesar da Lady Lethal voltar mais pra frente, né? Aqui ele dá toda uma mudança, né? Como você vê, né? A busca dela sempre foi essa questão de ter que tirar o adamantio dele porque ele sacaneou não sei o que, tem que tirar. E coitado do Wolverine, não tem nada a ver. Aí de repente alguém chega primeiro e tirou o adamantio. Aí ela meio que ficou sem, como é que se diz, sem objetivo na vida, né? A cena chega a ser até engraçada quando ela olha assim pra ele e tal e fala, mas e agora? O que eu vou fazer da vida, né? já que não, que a vida dela era essa busca, né, de se vingar por causa do adamante e de certa forma retirar o adamante dele, né? E aí ela fica meio assim, meio perdidaça, né? História muito boa mesmo. Excelente história. E também tem um detalhe, né? Porque isso acabou ficando por bastante tempo, né? Wolverine aí tá com o fator de cura dele debilitado, né? Não tá com, vamos dizer assim, com o fator de cura no auge, né? Então os machucados deles demoram mais, a situação, a recuperação demora mais. Ele tem que andar com as faixas, né? Porque senão vai ficar pingando sangue por todo quanto é lado. Mas, cara, sensacional a história. Tanto é que ele usa uma espada, né? A cena do motoqueiro com a espada, ele na moto com a espada, é sensacional. A espada de Yashida, né? Do Clay Yashida. Eu acho que é essa, se não me engano, é essa mesmo. A espada de honra, né? Que mais pra frente volta também. É, mas não é aquela espada é a espada que acho que a Mariko deu pra ele, mas não é a espada do podcast anterior. Não, é. Que mataria. Seria a Muramasa, né? Que seria capaz de matar ele. É. Não, é outra espada. Apesar que é uma espada especial essa também, mas é. Uhum, sim. Outra espada. Seguindo aí na sequência desse momento do Wolverine tentando se reencontrar, tem um outro Arquivos que surge aí, que traz um vilão que eu acabei de ter noção de que eu não vi a primeira história do Cyber, porque ela não acontece aqui na revista mensal do Wolverine. Ela acontece numa Marvel Presents, eu não sei nem quando é que ela foi publicada aqui no Brasil, se foi, por aí vai. Mas enfim, supostamente pra você saber quem é o Cyber, você teria que ler essa Marvel Presents, mas o Cyber é um mercenário que ele é meio que o oposto do Wolverine, né? Era o oposto do Wolverine. O Wolverine tem os ossos de adamantium, ou seja, é o esqueleto interno, é feito do metal, né? E o Cyber é o exoesqueleto, é a pele o que cobre todo ele, menos o rosto, é feito de adamantium, né? Então são meio que rivais, meio que complementares e ao mesmo tempo com essa diferença. E ele se torna um personagem aqui que tá querendo meio que ampliar ou turbinar o exoesqueleto dele, querendo arrancar o adamantium do Wolverine, ou seja, mais um personagem que tá atrás da Liga Metálica aí. Nesse meio tempo, ele, na busca do Wolverine, acabou topando lá em Madripoor com a Landau Luckman Lake, que começa a tomar ares aqui, mais do que uma agência de... Eu nem sei o que ela era, tipo, parecia uma agência que cuida das coisas, assim, né, meio advocatícia, de coisas pendentes, por aí vai. Só que aqui começa a tomar ares ainda maiores, né? E nesse caminho na busca do Wolverine, ele matou o Sr. Cheng, que era aquele madriporiano, vamos colocar assim, que ajudou o Wolverine no podcast anterior. Você que ouviu deve estar sabendo o que a gente tá falando. E aí fez com que o Wolverine entrasse na mira de uma pessoa que era parte dessa agência, que é a Zoe Culloden, uma coisa assim, que se torna uma personagem hiper misteriosa, porque é muito mais... Porque tudo bem, a Landau Luckman Lake já parecia ser uma agência que facilitadora, pegava armas, pegava não sei o que, por aí vai. Só que aqui ela tem um arsenal assim, até meio futurista. Vira um mistério na história do Wolverine daqui por diante. Ela foi lá meio que pra querer saber se foi o Wolverine que matou o Cheng, porque até então ela tinha noção de que era alguém que tinha adamantium, por aí vai. Só que aí o Wolverine falou assim, ó, se você tá procurando alguém com adamantium, não sou eu, porque eu não tenho mais adamante. Então, pelas datas não batem, né? Aí, mas tudo bem, você provou que você não é o cara que tacou, mas como é que eu vou saber que você é o Wolverine que tinha relações com a Landau Luckman Lake? Ali mostra que tem as garras e por aí vai. E aí meio que vem uma parceria ali dos dois. A parte da Zoe é sempre meio misteriosa de por que ela tá ajudando lá, apesar de ter essa vingança do Cheng que ela quer ter, pra caçar o Cyber. Então vira uma aventura aí por três edições, em que o Wolverine tem a ideia, né, de levar o Cyber até a Ilha Muir, porque lá ia ter recursos, né? Inclusive celas, e que poderia deter alguém com o poder de força do Cyber, né? Nesse meio tempo, vale ressaltar que, além de ter um exoesqueleto de adamantium, o Cyber tem nos seus dedos, assim, em vez de unhas, agulhas, em que ele poderia inocular veneno, e poderia inocular outras coisas, só que dessa vez ele inocula alucinógeno e deixa durante toda essa história o Wolverine doidão. Então o Wolverine começa a ter surtos aí, de não saber mais o que é verdade, o que é mentira, e aí vi muita coisa do passado do Wolverine à tona nessa história aí. Felga, você, o advogado presente dessa história, você também, quando tem essas questões aí, você age que nem Azul e Culo nem no seu serviço? Não, eu terceirizo para Luden, Lachman e Lake. então, o Rama, ele meio que pega essa firma, né? Tava até vendo aqui as coisas. Ela surge realmente na época, acho que do Claremont, né? Todo aquele mistério e tal. Tem um detetivesco e tal. E aí ele começa a fazer umas extrapolações, né? chega um ponto que a Landau Lukeman Lake é uma firma extradimensional, tem que ficar acompanhando o contínuo espaço, cara, é uma viagem, né? O Rama, ele tem essas loucuras, né? Só um parênteses aqui, o Rama usa isso a todo momento do seu run até a saída dele. Vai acabar aqui e depois desaparece da vida do Wolverine, nessa Landau Lukeman Lake. Pra não dizer que ela sumiu totalmente da Marvel, o Joey Kelly foi pegar isso pra fazer essas histórias, inclusive com a Zoe Kula, né? Nas histórias do Deadpool dele. Se a gente estiver interessado em continuar, saber o que é essa loucura aí toda, talvez a gente faça um podcast sobre o Deadpool do Joey Kelly. Então, e cara, essa história, assim, o Cyber é talvez, acho que o vilão, a cara dos anos 90, né? Você olha assim e fala... Você quer um resumo dos anos 90, você olha pro Cyber... Você tem o resumo dos anos 90, né? E aqui ele tá, vamos dizer assim, né? Tá nessa, atrás do Wolverine e tal. É, a história, eu acho que ela tem, pelo que eu vi aqui, tem três desenhistas diferentes. Só a última parte, né? Que é com o Wolverine loucaço lá na Ilha Muir. É com o Adam Kubert, né? Inclusive, cara, tem umas partes da história com o Wolverine com uma cara muito animalesca e que acaba lembrando o Wolverine que depois veio, né? Que é o Wolverine sem nariz, cara. E o Adam Kubert abusa bastante desses desenhos e tal. E aí, quando eles chegam lá na Ilha Muir, eles dão de cara com uma parte do Excalibur, né? Não lembro agora, até perguntei isso pro Paulo, mas acho que, se eu não me engano, o Excalibur era escrito pelo Ellis, né? Nessa época, se eu não me engano, né? E aí eles dão de cara com a Kitty Pryde. Não? Era o Lobdell. Era o Ellis é bem depois disso aí. Ah, então. E aí eles dão de cara com o Wolverine, né? Loucaço, completamente alucinado e tal. Dão de cara lá com a Magtactor, Kitty Pryde, né? E o Noturno, né? E o Cyber ali no encalço, né? A Zoe tentando ajudar e tal. Cara, é ação do começo ao fim no estilo Larry Rama, né? Claro que o Wolverine se recupera no final, o fator de cura dá um jeito nos alucinógenos, que também eram, acho que eram venenos também, né? Não era só alucinógenos, né? E aí o Cyber acaba ficando preso, né? Ele vai voltar, né, mais pra frente, né? Mas assim, cara, quando você vê o Cyber, você vê o resumo da década de 90, na minha opinião. Acho que é o personagem que mais sintetiza a década de 90 pra mim, cara. Então... O Daniel Way aproveitou muito o Cyber depois, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aí, mas ele quis vincular muito o personagem à vida privada do Wolverine depois. Não sei se faz muito sentido, mas enfim, não é pra esse podcast. Eu tava falando do Cyber, eu concordo com ele na questão do visual. Mas eu diria que de personalidade, ele é muito, muito caricato. É aquele vilão assim, bufão. Tu tem dois objetivos: um, causar confusão e perseguir o herói. Tanto que na história em que ele surge lá do Sanki, ele é basicamente um quase que o bafo de onça do Wolverine. É um cara que fica competindo com o Wolverine toda vez a ver quem que é o melhor. Então eu acredito que parte do objetivo dele de querer o Adamantio seja pra ele ser cada vez ainda melhor. Só que o grande problema do Cyber é o fato dele ser maluco, completo, e que fica injetando alucinógeno não só nos adversários, mas em si mesmo, às vezes. Por afim, literalmente, né? Então a gente vê, na verdade, não só o Wolverine doidão, mas o vilão também. Lá de maluco, né? Porque andar de ambulância a sei lá quantos quilômetros por hora, assim, usando perseguição pela cidade inteira e cair em cima de um barco em movimento, só doido mesmo. E aí, quando ele chega no terceira edição, o Adam Kubert, beleza, o desfecho até, eu diria que rápido demais, mas faz sentido, né? Porque três edições em uma perseguição já é muita coisa, né? Mas eu diria que assim, é um clímax muito quebrado, pode dizer assim, porque cria uma expectativa do Wolverine reencontrar o Excalibur, cria uma expectativa de que lá ele vai encontrar noção melhor sobre a sua posição, né, sobre o teu corpo, sobre o corpo dele, né, de que tá tudo debilitado e tal, mas ele vaza o quanto antes para não se sentir tão debilitado perto dos amigos, mesmo ele querendo ficar perto da Kitty e do Kurt. Então é uma edição assim que você vê que de alguma forma ou de outra, por mais que o Wolverine esteja cheio de alucinógeno, ele não perde uma das principais razões dele, que é proteger os amigos. É, nem que pra isso ele precise se desligar emocionalmente. Então isso é, pra mim, acho que uma das coisas mais impactantes, fora o visual do Kubert nessa edição, porque as horas que ele tá mais animalesco, é um absurdo. Dele espumando toda vez, das garras ficando cada vez mais espiraladas, mesmo que o Cyber quebre ela no meio da história. É bem interessante de ver justamente esse fato dele ficar cada vez mais, então entra a palavra, né, animalesco. É, você lembrou bem, tem essa cena aí, que é assim, outra cena de quando você vai ler o quadrinho, você dá um grito, né, que é o Cyber pisando e que é estrilhaçando as garras dele, né, de uma das mãos. E aí, por conta do fator de cura do Wolverine, que começa a tomar área de que tá voltando, ou seja, o trauma já passou, as garras vão se remontando aos poucos, fica um lado pequenininho e outro grande, ou seja, a garra também entra no fator de cura aí. E outra cena impactante pra caramba, né, com o traço do Adam Kubert, é quando ele usa essa mesma mão aí com as garras, assim, quebradinhas ainda, né, pra esmigalhar, assim, a cara, né, tem que cortar a cara do Cyber, né, que gera um quadrinho, pronto, é um dos quadrinhos que começa ao Adam Kubert se soltar e fazer splash page pra tudo quanto é lado, né? E aí, na sequência aí, dessas histórias, a gente já vê o Wolverine, o fator de cura dele já tá voltando, ele tá começando a tomar mais uma consciênciazinha, a se entender melhor. A primeira coisa que ele faz é na edição 82, que se segue, ele vai visitar a afilhada dele, que é a Miko, né, pra saber como ela tá. A afilhada é a seguinte, é uma história da época dos X-Men ainda, eu não lembro exatamente a edição, a revista, mas que a mãe da menina morreu, né, e Wolverine prometeu a ela, enquanto tava morrendo, de que ia cuidar da menina. Então, eu não sei nem como o Wolverine ganha dinheiro ou as finanças do Wolverine. O Wolverine tava sempre mandando dinheiro, mandando cheque pra uma família que topou adotar a menina, né. Essa família, quando ele vai investigar, é uma família muito aproveitadora, que tava pegando dinheiro da menina, né, eles tinham acho que um restaurante, alguma coisa desse tipo, deixava a menina com condições bem ruins, né, e só se aproveitava da grana. Ele fica puto, vai dar uma lição de moral na família lá, né, brigar pra caramba, e aí ele pede pra ir o Kyo, né, que é um outro colega do Wolverine lá, uma ninja, uma ninja não, uma Ronin, né, a palavra certa seria uma Ronin, pra cuidar da Miko no lugar desses pais aí. Não sei se era uma boa ideia, acho que nem a Yukio acha que é uma boa ideia, mas ela acaba aceitando porque ela é muito amiga do Wolverine, né? E nesse meio dessa história que começa também o arco da volta do Sanguinário, que não morreu, apesar de ter a cabeça cortada, ele não morreu, vale ressaltar, porque, como falou o Felipe aí, né, tem toda a história de origem dele, e ele só poderia ser morto, alguma coisa assim, por um cara que não morresse, não envelhecesse, uma coisa desse tipo, né? E aí o Sanguinário começa a encontrar com outros personagens, outros coadjuvantes desse run do Wolverine, né? Ele desenterra, não desenterra, ele acha dentro de uma pira mortuária lá os corpos da LCD e do Albert, que estavam com as baterias descarregadas e passavam anos daquele jeito, né? Então, o que é que aconteceu com o Albert e a LCD durante esse tempo? Aí esse arco de histórias aí que se segue, que vai de 82 até 84, pulando, porque a gente não vai falar aqui sobre a Aliança Falange, então a gente pulando 85 e tem meio que uma explicação melhor no 86. Então, basicamente, volta o Albert e a LCD, filhotinho, né, o Hunter of the Darkness, né, aquele lobão branco lá, volta na edição 83, que é uma história meio que ligado com a Tropa Alpha de novo, não exatamente a Tropa Alpha, ligada mais ao Jean, a Heather de novo, e eles estão fazendo, sei lá, uma pesquisa científica, uma excursão científica lá no meio da neve, topa com uma geleira, um buraco de gelo lá, onde supostamente saiu um animal. O Wolverine, quando vai visitar, ele reconhece, olha, eu reconheço isso aqui, parece ser o Hunter of the Darkness, né? E aí não só tem um só Hunter of the Darkness, tem vários. Aí a explicação é mais louca ainda, né? Porque acaba essa história aí, é uma história que nem um Kubert que desenha, então é meio fraquinha, né? Tem a Aliança Falange e a explicação toda sobre a jornada da LCD e do Albert é explicada no 86. Que aí é uma maluquice sobre viagem no tempo, que eu não sei se eu sou capaz de explicar. Cara, eu queria perguntar pra vocês de onde apareceu aquele Forge, aquele Wolverine, que são de alguma linha temporal, que depois que eles voltam. Vamos do começo aqui. É o CD e eles estão lá na Ilha Mui. É o CD, o Albert e o Sanguinário estavam lá na Ilha Mui. Aí o Albert fala: eu não consigo achar onde tá o Wolverine. Aí o CD: obviamente ele voltou no tempo, que nem a gente. Aí corta pra um flashback deles voltando no tempo, pra um passado do Canadá, que o Wolverine tava lá. É, tinha um demônio, era o adversário, o inimigo do Voldemort. É, o adversário. É, tinha dominado uma galera e tava atacando eles. Aí o Wolverine e o Forge aparecem, dizendo, não, a gente veio do futuro também, 10 anos depois de quando vocês os conheceram, coisa assim. E estão lá conversando aí, não, a gente vai enfrentar aqui o adversário. Aí eles vão e continuam. Enquanto isso, o Albert, Chelsea e Dee, eles se tornam lá os guardiões daquela tribo que o Wolverine tava. E fica o Albert, enquanto apanha, vai aprendendo o idioma deles. E se torna lá um expert da língua, se torna o novo líder da tribo. E eles ficam lá protegendo a tribo até as baterias acabarem e serem enterrados. Aí vão pro futuro, que parece aquele futuro do desenho animado. E sempre tem um Forge mais alguém. Aí tem um Wolverine lá. Ô, oh, é o CD, eu achei vocês. Aí de repente um dos capangas que o Wolverine tá me enfrentando tira a máscara. Oi, eu sou o Albert esse tempo todo. Pois é. Não, só pra colocar, Paulo, essa maluquice que queria explicar, tudo pra explicar de onde veio o esqueleto de adamantio, que de repente não existia mais. Porque supostamente naquela loucura lá daquela aventura do Mojo, da disfunção, da distorção temporal, tinha um esqueleto de adamantio que apareceu. Aí, ó, meu Deus, o Wolverine morreu, mas ele morreu no passado. Como assim ele morreu no passado? Então, o Albert e o Alcide, quando vão pro passado naquele momento lá, daquela maluquice, eles vão parar aí. E aí, contando a história, o Albert e a LCD estão contando a história pro Sanguinário sobre a história do esqueleto. Não é que eles viajam agora, não. Eles estão contando como é que foi a jornada deles antes de encontrar. E aí, mostra que teve esse lance aí que você falou, explicou, né? E que eles encontraram com o Wolverine e o Forg, que voltaram no tempo, porque o adversário queria... Não sei se ele queria eliminar o Wolverine, ou ele queria mudar alguma coisa no tempo. E a Wolverine, junto com o Forg, viaja. E mudam aquela realidade alternativa que o adversário quer modificar. Supostamente, o Albert e a LCD passam por essa jornada que eles encontram o Sanguinário, voltam no presente, e lá no futuro eles vão ser reencontrados. Agora, a jornada todinha que o Albert e a LCD vão viver, a gente ainda dá pra ver, que isso é um futuro alternativo, onde o Forg... Não, mas tem uma coisa que ele ainda fala, que o Albert fala, não, mas essa linha do tempo foi negada para o Wolverine. Ele não pode mais voltar pra essa linha do tempo do esqueleto, que o esqueleto sumiu. Cara, o Wolverine ia morrer pela mão do adversário. Como não morreu, essa linha foi apagada, foi corrigida, sei lá o que diabo foi. Por isso que ela não existe mais, por isso que o esqueleto sumiu. Em algum momento o Wolverine ia morrer. Essa viagem nesse naipe aí. E aí lá no futuro fica aquela questão, assim, por que que eles lembram da linha alternativa ainda? Porque não foi corrigida. Porque todo mundo, quando a linha alternativa, nem sei se isso é verdade, mas era uma regra que evitaram, que quando a linha alternativa era apagada, as pessoas não podiam lembrar. Mas o Forg, quando tava naquele momento lá, ele tinha uma peça lá que permitia ele entender isso. E o Wolverine é porque durante a aventura do Mojo, ele foi lá no centro do tempo, não sei o que, e aí ele é imune a esquecer as linhas alternativas. É essa explicação maluca aí, pelo que eu entendi. Ele não lembra a própria vida, mas as linhas alternativas ele não é. Aí sim, é, cada um no seu galho. Eu acho que o Rama precisava dar um fim pra esses três personagens que foi ele, que acho que foi ele que criou, e que de certa forma ele não sabia mais o que fazer com eles. É, criou essa história malucada, cara, com Forge, adversário, tri, meu, um negócio malucaço, cara, que só a cabeça do Rama pode fazer, né, tipo, e aí deu um fim, né, porque em tese, essa jornada até o futuro a gente não sabe. Porque o Sanguinário voltou a aparecer, né? Mas a Elsie, o Albert, o Hunter of Darkness, né? Esse Hunter of Darkness, né? No caso... O Hunter of Darkness, ele também mudou o passado dele. Porque ele era o único da sua espécie, até então. Quando ele mudou, ele apareceu com um monte agora na aventura da anterior a essa 86, a 84, coisa. Apareceu vários agora, ele tem uma família. É, então, que aí estavam lá... E o Albert aparece durante pelo menos ele teve outras histórias, talvez, provavelmente, mas ele aparece durante a revolução das IAs, durante a saga do Homem de Ferro 2020, do Dan Slott. É, não sei se a Alcides aparece, mas o Albert aparece. É, então, mas aí essa parte é esquecível. Então, e aí... Ele resolveu dar esse fecho, né? Precisava dar um fecho pra esse personagem, né? Um destaque aqui, acho que tanto a Heather quanto o James, né, eles acabam sendo personagens bastante recorrentes nessa do... de entender, né, esse lance do Wolverine, né? Até porque acho que o Rama quer trabalhar um pouco o lance, né, do passado, né? Que foram eles que encontraram o Wolverine naquela fase animalesca e tudo, e por aí vai, né? E aí parece que eles o Rama acaba trazendo eles mais vezes, né, para poder trabalhar com isso, né? E aí também, cara, tem o detalhe, né, na história na primeira, né, da Miko e da Yukio, né, que a Yukio tenta até proteger o Logan, né, porque sabe que ele tá mais debilitado, tá, quando aparece aquele monte de ninjas lá do tentáculo, né, ela fala, vocês querem realmente arranjar encrenca com Wolverine, não sei o que, e todos os ninjas recuam, com medo, fala, não, vamos deixar pra lá. E aí, cara, tem um detalhe, né? Ele volta pro Japão, ele não poderia voltar, né? Mas ele volta pra poder resolver essa questão da guarda, da Miko, né? Que talvez poderia, né, arranjar um monte de família, mas ele resolve deixar com alguém que ele confia, né? E mais pra frente isso aí a gente vai... Volta, né? O Rama volta a trabalhar isso. E tem aquele detalhe, aquela espada que ele usou contra o Sanguinário, ele devolve, né, pro Samurai de Prata, né, que é a espada de honra do clã Yashida, né? Ah, tá aqui de volta, e aí mais pra frente a espada volta, vamos dizer assim, volta pra ele numa outra aventura aqui no Japão, né? Eu acho que o Felgo usou uma palavra aí que resume bem todas essas histórias, a confiança. Então, na história da OZD, né, e toda essa doideira da viagem no tempo, o Rama tenta costurar todas essas histórias que ele deixou pra trás. Eu acho bacana o fato dele aproveitar uma história em que podia claramente esquecer essa questão de viagem no tempo, né? Ou deixar o Albert e o ZD na gaveta, sei lá, por quantos meses. Mas ele resolveu explorar. E ainda usou junto o Sanguinário, usar como um motor narrativo bem interessante, um fio narrativo interessante pro presente. Né? Essa história deles do passado com os indígenas, eu acho bem divertida e bem absurda, né, porque aparece o Wolverine e o Forge lá no meio e contra o adversário para variar, que quer, no caso, aproveitar essa ruptura no tempo para, né, manipular o seu maior prazer. Só que eu acho interessante que o Rama, em toda vez que ele usa de viagem no tempo, ele sempre põe um absurdo, ao ponto de a gente realmente não conseguir processar ou entender na primeira momento, né? Então, quando ele coloca esse prólogo, digamos assim, o Wolverine e o Forge no futuro, você fica assim, caraca, eu preciso ver mais de como isso aconteceu, como eles chegaram nisso, mas não. Vocês não acham que ele pegou um pouco a inspiração do desenho animado, não? Já tava o desenho rolando aí, ele pegou essa porra aí. Com certeza. Vou fazer essa parceria. As roupas lembram um pouco a Atração Fatal também, a roupa que os X-Men usaram pra chegar no asteroide, né? Que é uma roupa meio super arredondada, assim. Você fala da Atração Fatal do desenho aí, você tá falando. Também. Do desenho e do... Mas, assim, é instigante, né? O visual que ele apresenta ali. E aí, a história do Lobo, a gente tem a questão, como o Coveiro disse, né? De que o futuro muda, né, pro Lobo, né, que no passado ele encontra outros da sua espécie ou similares, monta ali uma família. E quando o Wolverine reencontra ele nessa história da Tropa Alpha, ele já tá super velho, né. O Sanguinário fica interessado no Lobo porque a princípio ele acha que o Lobo também, assim como o Wolverine, é uma criatura que não pode envelhecer e que poderia quebrar a maldição dele, né. É verdade. Mas o que é citar é de que essa história específica, com a Tropa Alpha, lembra um pouco o Alien 3, porque é uma história meio que bem escura, que lembra tem toda aquela questão. Lembra muito, né? Que eles até citam. Eles citam. Você vai usar a Ripley aqui, que nem a Ripley lá. Pois é, só faltava isso, mas tem toda aquela armadura lá que ela usa no terceiro. Eu achei divertido. Só que tem uma questão emocional. É do segundo filme, não é terceiro, não, segundo filme. Ah, tá. Embora no terceiro. Mas tem um detalhe emocional que você vê que o Rama não quer perder o lance emocional do Wolverine no meio de todo esse quebra-pau. E é por isso que ele coloca o Heather e o Hudson nessa questão. Que o Wolverine quer deixar o testamento, se eu não me engano, com ele. É por ele ser um dos amigos mais antigos que ele tem em lembrança. Só que é curioso que, assim, a Heather carrega todo emocional a favor do Wolverine. Só que o Hudes, por mais que ele considere ser um amigão do Wolverine, o Wolverine claramente não confia nele. Porque ele é, também, emocionalmente desequilibrado. Por pouco ele perde paciência ou perde humor. E nessa história fica claro o quanto que falta de paciência faz com que as pessoas morram. Eles eram rivais, né? Na tropa alfa, querendo ou não. Bem, eles batiam e gostavam da mesma mulher, né? Então... tem sempre toda essa tensão envolvida. A gente vai ver em outras histórias mais pra frente o quanto que isso leva também. Enfim, voltando pra última história que a gente tá dizendo, né, que da Yukio, eu sempre acho interessante quando o Rama volta pro Japão, porque é como se fosse uma demarcação de tempo, né, assim que ele volta, acho que também pro... reviver o túmulo da Mariko, se não me engano, também. E sempre quando ele vai... Sempre quando chega a primavera, ele vai visitar o túmulo da Raposa Prateada. Então ele utiliza durante os anos esses dois momentos como questão temporal. Mas nesse específico, o Wolverine restabelecer... Tempo aí, né? Que passou um ano, né? É, exato. E aí, mas nessa questão, ele faz pra restabelecer laços, né? Diferente de quando ele tava com a Lady Lethal, né? Nessa última batalha, que ele queria morrer. Não, aí ele percebe que ele tem tempo. No mínimo, nem que seja pra... acertar ponto, né? Como ele fez com a Reverend, que ó, meu testamento tá com vocês. E aqui eu preciso restabelecer minha honra, né? Com o Clay Yashida e com quem eu tenho débito, né? Porque a Miko, ela entrou em contato com os X-Men na época da Guerra Secreta, apareceu um dragão no Japão, fez um quebra-pau lá, a família dela ficou soterrada, a mãe protegendo a filha, e um pouco antes de morrer, o Wolverine segura as duas e ele promete pra mãe dela que ia proteger ela a qualquer custo, cuidar dela e tudo mais. E enquanto o Wolverine tinha relação com a Mariko, a Mariko estava segura com o Clay Yashida. Depois que a Mariko morreu, ela ficou em custódia de outras famílias. Aí tem toda essa questão que o Coveiro falou, da família abusa da menina, né? Usa o dinheiro dela à vontade. E aí o Wolverine restabelece o contato, a relação dela com o Clay Yashida, entregando a espada para o Samurai de Prata. Troca, ele protegeria a menina, mantendo aí o dinheiro entrando em dia tanto para ela quanto para Yukio, né? Que ia ser sua guardiã legal. Passado esse arco, né? Resolvido esse arco aí, dando fim a alguns personagens que, como o Paulo falou aí, foram criados pelo próprio Larry Hama, vai ter uma série de histórias dentro da mensal que são solos e que dá pra perceber que o Larry Hama, e são escritas por ele, tá? O Larry Hama não tava querendo se enfiar muito, tava meio que temeroso de fazer arcos muito grandes e que pudessem, no meio, de repente, meterem um crossover, uma mega saga e por aí vai. Ele tinha acabado de passar por dois aí, ó. Passou por Atrações Fatais, e a gente pulou, não falou, porque não interessa aqui. Passou por um crossover em Aliança Falange. Então a gente vai ver, por exemplo, na edição 87, o Wolverine e o Gambit, né, eles vão lá de novo pra Madripoor. Parece ser uma coisa muito misteriosa, mas era pra, na verdade, ser uma festa de... sei lá, não sei se era uma festa de aniversário, mas uma festa surpresa pro Wolverine, né? Todo mundo comemorando, dançando e por aí vai. Só que aí surge, de repente, uma figura sombria aí que tá causando um transtorno lá, atacando, fazendo vários ataques misteriosos. Pra mais pra frente se revelar que era o Maverick. Só que aí a gente descobre que, no decorrer dessa história, que o Maverick não tá querendo atacar de fato o Wolverine, mas tava querendo provocar o Wolverine pra que o Wolverine matasse ele. Porque a gente descobre nessa história aí, tava no auge de toda a trama do vírus legado lá nos X-Men, né? E o Maverick tava contaminado, né? Tava prestes a morrer. E tava num estágio avançado, que ele tira a máscara dele e mostra pro Wolverine, todo mundo fica horrorizado, ele e o Gambit horrorizado que vê como é que é o estágio avançado do vírus legado, né? E aí ele queria morrer num jeito meio viking, né? Com a espada na mão, né? E por aí vai. Bom, aí mais outra história solo também fechada, independente. Aí já não é mais o Cumbert que desenha, que é inventado dizer, ó, passou esse tempo todo, o Wolverine não encontrou o Deadpool, sendo que o Deadpool tem toda uma ligação meio que da origem dos poderes dele com ele. Aí botou uma história do Deadpool, fraquíssima por sinal. Mas é o Cumbert. Foi o Cumbert isso aí? Foi. Pô, porque tá mal desenhado pra caramba esse do Deadpool. Ele exagera nas poses, cara. Mas é ele que tá. Eu tô preocupado agora, tá tudo bem. Ah, ele tava emulando o Life, sei lá. Pois é, então tá assim. Tá, tudo bem sentido. Que não é só ele, também tá marcado o Laguna como... Ah, então, é exatamente isso que eu ia falar. O Fábio Laguna, realmente, Felga, o Fábio Laguna assume também aí que é um desenhista brasileiro, inclusive. Eu tava até querendo achar das revistas que tem o Fábio Laguna. Eu gosto muito pessoalmente dele, conheci ele bastante quando fazia eventos pra comics, né? Então, ele desenha essa em conjunto com Rupert e as próximas... E a próxima, é. E aí essa do Deadpool é fraquinha, tá? Porque é uma crise de ciúme do Deadpool, que a Vanessa, né, que é a Copcat, tá saindo agora com o Kane, que era uma arma 9, uma coisa assim. Kane é aquele cara lá da... Meio que tinha uns braços de metal, uma coisa assim que disparava, os braços eram armas, né? E tá meio covardão o Kane aí, a história é meio... Todos os personagens estão meio esquisitos aí. E o Deadpool, eu acho que o que o Larry Hama associou mais com o modo Deadpool foi fazer o Pernalonga, porque até a história parece ser o título assim, né? É o Deadpool, pessoal, tipo... Combinou. Pra mim, não é a mais fraca de todas essa sequência aí. E aí, como falou o Felga aí, que vem depois que é 89, Fábio Laguna, desenhista brasileiro, faz um crossover de novo, né? Do Wolverine com o Motoqueiro Fantasma, atacando um mistério que aparece aí que se revela sendo o espírito de algum que tá possuindo uma máscara, né? Então, os três arcos aí, pra mim, são fillers. E o finalzinho desse arco aí do Motoqueiro Fantasma é que tem uma coisa interessante aí, que é a aparição do Dente de Sabre preso na mansão, que aí já mostra que vai ter mais pro futuro umas coisas interessantes aí que o Rama tá aprontando. Enquanto no início o Wolverine tava tentando se afastar dos X-Men, achar que ia ser o fim dele, aqui é a volta dele. É, em cada edição ele vai ficando cada vez mais interessado em voltar pra casa. É, então na primeira o Gambit avisa ele a questão do Dente de Sabre, enquanto o Maverick vê o quão ruim é querer morrer assim de uma forma... tão solitária. Enfim, a história do Deadpool é realmente dispensável, ainda que seja talvez a primeira crossover entre os dois. Hoje em dia talvez faça até mais sentido revisitar por conta do filme. Na versão brasileira tem alguns comentários engraçados, que nem o Deadpool chama o Wolverine de Wolverine Urina, tenta fazer um paralelo com o nome. A do Ogum, por ser meio também previsível, é meio dispensável, mas... O desenho é legal. É bem mesmo o que o Felipe falou. Essa primeira aí é... Provavelmente ele tava querendo fazer uns team-ups, resolver algumas coisas. É, relembrar um pouco os personagens lá do Bar Princesa, que tinham esquecido, sei lá, umas 50 edições antes. E pra reapresentar esses personagens e tentar ver se ganhar tempo e quanto pensa alguma coisa. Agora, essa aí do Deadpool, a gente tem que lembrar que antes do Joey Carey, o Deadpool era uma porcaria. Nem o Mark Waid conseguia fazer ele bem, então não adianta. Era ruim demais. Teve uma minissérie do Mark Waid antes do Carey, não foi? Era o Wade? Foi, e era o Wade. Puta. É, você vê que o Deadpool aí era mais o Deadpool do Liefeld, que é um nada a ver, não tinha crise de personalidade, não tinha quarta parede, não tinha nada assim. E a motivação do Deadpool é o que? Uma crise de ciúme maluca aí, mas enfim. Não, acho que das três edições, a melhor, né, tanto em termos de desenho, é a parceria com o Gambit, né? É, traz essa história, né, do Maverick, né, infectado pelo vírus legado. Inclusive isso depois foi trabalhado, já que o Wolverine não matou ele, colocaram ele pra ter uma história, ter uma revista, acho que não sei quanto tempo depois. Inclusive saiu aqui no Brasil, acho que algumas edições, né? Uma dúvida que surgiu, durante o decorrer da história, o Maverick, não sei se ele morreu ou não morreu do vírus legado, mas tinha um cara que substituiu o Maverick, que era um parente dele mais novo, um custodiado dele mais novo, não, uma coisa nessa, assim, né? Nessa história, pelo que eu me lembro, ele conseguiu, de alguma maneira, se curar do vírus legado. Teve uma mensal dele pouco depois da Operação Tolerância Zero. Aí ele ficava direto o tempo todo falando: ah, eu tenho um vírus legado, eu tenho um vírus legado. De repente, entrou em remissão. Aí acabou a história. É por aí. Mas ele não tinha um substituto? Ele não tinha um substituto, um personagem mais novo? Alguém lembra disso? Um molequinho que era tipo... E tinha um cara que também tinha um vírus. Era o Chris. Era um moleque. Era o novato dos X-Men. A história foi construída pra ser isso. Era o novato dos X-Men, tal, acharam. Aí descobre que ele tem o vírus legado. Por causa dos descontroles, dos poderes e tal. E aí os X-Men demitem ele. Mais ou menos. Opa, vai tudo bem. Aí logo na sequência, aí tem a Operação Tolerância Zero, o Maverick passa a ficar com esse garoto por causa disso, por causa do lance do vírus legado e tal. Não sei, acho que durou umas 10 edições essa revista dele, mais ou menos isso, eu acho. Eu não sei porque que Abril é assim, mas tipo, ela durou 8 edições e eles publicaram as 7 primeiras, não publicaram o final. Bom, mas em algum momento aí, não sei pontuar exatamente aonde, né? Tem também uma minissérie do Gambit e o Wolverine. Mas eu acho que é mais pra frente. bem mais pra frente. Não, a Gambit Wolverine, acredite se quiser, do Jeff Loeb com Tim Sale, e ela é bem anterior. E aí, como eu falei, né, nessa última aí do Ogum, as últimas páginas aí, aparece o Gambit na mansão, tá a Jubileu lá também, a gente descobre que o descobre não, porque isso aconteceu na revista dos X-Men, né? O Dente de Sabre tá lá preso na mansão, né? A contragosto, inclusive, do próprio Wolverine, né? Acho que o Wolverine não tava sabendo exatamente ainda. Aí mostra ele forçando lá o escudo, né, que separa lá de energia, quase escapa e por aí vai, né? E aí a gente tem mais histórias vinculadas na X-Men 90, a gente tem um confronto entre Wolverine e Dentes de Sabre, em que o Dentes de Sabre tá provocando lá o Wolverine não queria que ele estivesse lá na mansão e por aí vai, ao ponto de que o Dentes de Sabre força tanto o escudo, que dessa vez ele rompe, tem a briga de fato entre os dois, e o Wolverine, já ciente de que não tem jeito pra lidar com o Dente de Sabre, ele vai fazer uma lobotomia nele, e aí é uma cena até impactante, né? É essa edição aí que o Paulo reclama que tem páginas splash page demais, inclusive quádrupla, né? Mas tem uma baita página dupla do Wolverine, assim, prendendo o Dente de Sabre com duas garras, e aí fica aquele negócio, ele vai lançar a terceira, vai, não vai, aí ele dispara a terceira, né? E aí, supostamente, será que matou o Dente de Sabre? Não, não matou, mas deixou ele bem mal da cabecinha, né? Pelo menos por enquanto. E essa página dupla aí, ela é desenhada com todo detalhe, assim, cada osso, cada rachura do osso da garra tá lá presente, né? E tudo isso é meio que vinculado às histórias dos X-Men. Por exemplo, na que se segue, a gente vê um Wolverine na mansão, meio que o professor Xavier, a Jean Grey, todo mundo lá tá me questionando, pô, será que o Wolverine, ele realmente tem condição de controlar o lado selvagem dele? Desde que ele perdeu o adamantium, ele tá nessa, por aí vai. E ele tá se pipocando no meio do mato, porque ele agora fica mais nas arredores da mansão, né? Que é o Winchester, lá na mansão do professor Xavier, tem uma floresta parte, só pra ele, né? Fica lá, meio pirambulando pela mansão, e aí tem um, não sei porque, o professor Xavier tem um vizinho, ele mora numa mansão, mas tem um vizinho bem classe média, em que tá o marido lá, que parece que abusa da mulher, e aí o Wolverine meio que quer se intrometer na história, aí fica toda aquela história, não, Wolverine não vai consertar desse jeito, e por aí vai, enfim. E a outra edição, que é a edição 92, né, já tem os Hudsons, né, voltando pra mansão, juntando com o Xavier, e analisando o que tá acontecendo com o lado do Wolverine, que o lado do Wolverine tá sendo o lado selvagem dele, o que tá acontecendo, e eles analisam ao mesmo tempo o Dente de Sabre, por que o Dente de Sabre agora tá bonzinho? Porque depois que o Wolverine enfiou a garra nele, aí tá o Dente de Sabre bonzinho e sendo paparicado pela Dinamite, né, pela Bum Bum, na época era Bum Bum ainda, no... quer dizer, porque no Brasil a tradução ficou meio complicada nessa parte, né, no americano era Bum Bum, não era o Meltdown ainda. E o curioso disso tudo é que a Bum Bum, ela fazia um paralelo com o Dente de Sabre que nem a Jubileu fazia com o Wolverine, né? E o Wolverine fica muito grilado, porque, tipo assim, essa menina tá maluca, velho? Ou ela sai de mão dadas com o Dente de Sabre aí, e ela dava leitinho num pratinho, enfim, uma maluquice aí completa. E ao mesmo tempo, o Wolverine, em algum momento, ele sai de novo. Eu não me lembro agora o que é que ele vai fazer na cidade lá. Que aí a Rachel e o Jean vão atrás, ficam preocupados com o Wolverine, o que é que ele vai fazer. Eu acho que tem um outro assassino, alguma coisa assim, na cidade, os outros assassinatos. E acho que tem a ver, se eu não me engano, com aquele cara que era o maluco, que era na história do zoológico, que supostamente o Wolverine deixou os bichos, né, os outros Wolverines atacar ele, e ele tinha voltado, foi preso dessa vez, e aí o Wolverine ia dar cabo dele e não dava, mas aí o Jim, como falou o Felipe, né, sempre com o pé muito atrás, né, com o que o Wolverine fazia, mas parece que o professor Xavier deu um voto de confiança e o Wolverine agiu da maneira certa, né, pela justiça, assim, sem ceder o lado animal dele de novo, né. Então é umas histórias, assim, que trabalha muito esse vínculo com os X-Men, e muito dependente, né? Então tava muito entrelaçado essas histórias aí, sem ter o Rama meio que independência própria, mas fazendo histórias legais. Todas essas são bem legais, né? Primeiro eu ia dizer que no Abril ela era Dinamite e depois virou Fusão. Era o Bum Bum e Meltdown, tem razão. É porque, da forma quando parece outra coisa. Por isso que a Abril chama de Dinamite. Não é Bum Bum, é Bum Bum, Bum Bum, de explosão. Aí volta, né, que é a história. Cara, eu achei que os X-Men estavam muito escrutos nisso aí, cara. Tava muito escroto. Parecia que o Wolverine tinha atacado, sei lá, tipo, o Dalai Lama. Se bem que das coisas hoje em dia, você atacar o Dalai Lama, você tá justificado. Mas, não deixe de saber. Porque Tava todo mundo. Não, cara. Tava todo mundo escroto. Tava a Tempestade, tava julgando pra caramba. Tava o Fera, parecia que. Eu não sabia já, nem se já era o Fera Negro, se era o Fera normal. Porque o Fera só faltou dizer: não, não, tô dormindo com uma faca debaixo do travesseiro toda noite agora por causa desse maluco. Uma coisa assim. O Ciclope, então. Jean, sai daí, ele vai te ver. Ele é perigoso. Era muito. Tava, cara, estava muito escroto. O nível de escrotismo estava tão grande que simplesmente eles deixaram a mulher continuar sendo espancada pelo marido. Porque foda-se ela, foda-se todo mundo. Eu só quero é acusar o Wolverine de tentar matar alguém. Não, mas de última hora foi a mulher que defendeu o marido, né? Cara, tinha um telepata ali pra resolver as coisas. Sei, o cara, né? Eu não deixo. Eu também não entendi qual era a moral da história que o Larry Hama finalizou isso aí. Diz assim, ó, em briga de mulher e marido, não mete a colher, mas é estranho. A lição ali que ele falou era o seguinte, vocês ficam nesse negócio aí de não interferir, uma hora ele vai matar elas, que eles vão ficar traumatizadas e a culpa vai ser de vocês. É, esse marido... Não, tipo, não, você tinha três dos maiores telepatas do planeta. O cara tava fazendo violência doméstica na esquina e eles não estamos vendo nada. Era bem essa época que o Xavier, os X-Men estavam muito no seu mundinho, que foda-se o resto. Tanto é que eu acho que na X-Men anterior, nesse mês, teve aquele mutante que tipo, não, você quer se proteger pelos X-Men, você tem que vir a sobreviver até chegar na mansão, aí se você estiver vivo, a gente protege. Olha lá. Aquele que leva um limpamento lá? É, o que é, ele morre no portão, mas o Xavier olha assim, chegou tão perto, né? Pena. Não, mas é bem o que o Paulo tá dizendo, que a edição é justamente a moral que o Wolverine coloca no final da história. Vocês vão deixar a mulher morrer, os filhos sofrerem pra ter alguma moral, ter algum resultado, só pra ver o resultado, porque fazer alguma coisa não fazem. Porque, assim, toda essa questão da luta com o Dente de Sabre, ela finaliza justamente quando rola aquela ruptura no tempo por conta da Era do Apocalipse, né? Então, assim, o Rama, ele coloca até nos bastidores de que essa edição foi difícil finalizar, porque uma revista de herói, ainda tinha o Code Authority, então ele não poderia, sei lá, pôr sangue demais ou causar uma consequência, né, de finalizar, né, ou de decepar, ou coisa do tipo. Então, ele se resumia basicamente a lidar com esse drama constante do Wolverine com o lado animalesco dele. Onde, supostamente, é justamente por conta do Dente de Sabre, ele enlouquece de vez e vira mais feral. O que eu acho meio esquisito, né? Porque ele se segura até o fim, até usar a terceira garra. Parece que no final ele aceita o lado animalesco dele, na hora em que essa parte a gente não vê, por conta da Era do Apocalipse, é como que os X-Men encontram ele, né? A gente só vê a consequência. E então parece que justamente por os amigos dele perceberem ele desse jeito, violentando alguém, de um jeito tão absurdo, ele se esconde na mata, aceita ainda mais o lado animalesco. É, tem toda essa história que nem a gente tá dizendo em relação aos vizinhos, que é um absurdo. É, a relação dele com os X-Men ainda mais bizarra, como o Paulo bem disse. Só que, no final das contas, a gente vê que, assim, mais que o Wolverine perca a paciência, ele não desiste. Ele continua querendo se provar que é um homem até o fim, por mais que dizem o contrário. Essa história com a Dinamite, com o Dente de Sabre, é um tremendo absurdo do começo ao fim. Mas o paralelo é muito bom. Paulo, por sinal, resume aí rapidamente aí que fim levou aí essa relação aí da Dinamite com o Dente de Sabre, por favor. Ah, isso aí ainda enrola uns meses ainda. Aí inclusive, tanto é que o Wolverine, no momento de fazer ciúminho, resolve adotar como sidekick o namorado dela. Aí na frente, na mesa dele. Caraca, eu não tinha percebido essa. É, sim. É o único sidekick, entre aspas, né? Masculino do Wolverine até agora. Sobrou pro Wolverine, né? É. Verdade. Chegou uma hora lá que, finalmente, o Xavier, ele para e lê a mente do Dente de Sabre. ele tá enganando vocês. Aí eles fazem uma intervenção. Cara, é sério. É uma intervenção, tá? Tipo, a Dinamite entrando aí na cozinha. Isso é até desenhado pelo Joey Madureira, na Uncanny. Entra na cozinha. Aí aparece lá, digamos, Tempestade, Xavier, Jean. Olha, é o seguinte, o Dente de Sabre é um vilão. Você tá sendo enganada. Aí o Xavier... Não, você tem que entender que a gente tá aqui. Não é pra, é pra enfrentar os mutantes malvados aí. Mutantes malvados? Não foi você que colocou a gente pra ser treinado pelo Magneto? Aí o Xavier, às vezes eu erro, né? Fazer o quê, né? Eu sei que aí fica nisso. Aí, até que ela acredita nisso, aí... Você me enganou! Aí o Dente de Sabre fica... Enganei mesmo, vai fazer o quê? Vem aqui me atacar se tu tem coragem. Aí fica lá atiçando ela, e no que ele faz isso, ela explode lá a sala onde o cara tava e ele consegue fugir. Aí quando ele ia matar ela, aparece a Psylocke pra enfrentar o Dente de Sabre. Aí o Dente de Sabre olha assim... Ah, não. Vou esquartejar essa daqui. Você vai ser mais divertido, você vai só assistir. Aí ele esviceraça lá Psylocke, foge. Aí vai lá para um especial do Dente de Sabre. Ela só esqueceu uma coisa: a agarrada do Wolverine curou o Dente de Sabre dos ataques psíquicos da adaga psíquica da Psylocke. Ah, tinha isso também. Aí o problema do brilho, né? Ele precisava do modo telepático. O brilho paralisava o Dente de Sabre. Aí tá lá no Pereira, Uncanny. Tá lá, mó quebra-pau Psylocke. A ninja contra o Dente de Sabre. Aí ela vai lá e dá a agarrada. Aí o Dente de Sabre fala, ué, não funcionou, né? Aí esquarteja a Psylocke. Enquanto isso, na Uncanny, começa lá o tal do negócio da Aurora Rubra, com o Wolverine e o Arcanjo. Quando os outros X-Men vão lá enfrentar o Dente de Sabre. O Dente de Sabre lá é derrotado, é capturado, é preso e acontece o maior castigo que podia acontecer com qualquer personagem dos anos 90, que é a punição dele, que é ser escrito pelo Roger Mack. As histórias, ela tem esse, vamos dizer assim, o Rama, né? Parece que são três histórias soltas, mas elas têm esse fio condutor, né? Que é a questão do Wolverine lidar, né, com essa raiva, com essa, vamos dizer assim, com essa, esse lado animal dele, né? O Felipe lembrou bem, cara. Quando vai dar, né, a mostrar a fatídica, né, garrada no meio da cara, né, você entra em a era do apocalipse, né, cara? E quer dizer, então, por isso que o Rama desistiu mesmo de ficar fazendo grandes arcos. Por quê? Porque depois desse já entrou o era do apocalipse só, sei lá, não lembro agora quanto tempo foi, acho que foi quanto tempo? Um ano? Só um ano depois... Não foi um ano. Foram quatro edições mensais... E mais uma, acho que foram seis meses, né? Um ano. Então, mas pergunta, o Rama que escreveu o Arma X no Era do Apocalipse foi, né? Acho que foi. Todas as equipes se mantiveram. Ah, tá. Não, tudo bem, eu tinha que seguir a onda. Por isso que ele falou, velho, não dá pra fazer arcos grandes, não dá mesmo. Não dá. Na verdade, eu acho que ele ficou foi feliz, porque a Era do Apocalipse foi o único momento que ele pôde fazer um arco de quatro partes sem ninguém reclamar. Ele retoma depois essa história, né? Principalmente esse lance. Cara, esse lance da Dinamite com o Dente de Sabre, cara, é surreal demais, cara. Síndrome de Estocolmo, sei lá, cara. Porque ela fica realmente vidrada no assim, a revista, cara, ao longo desse período, você fica na dúvida se ela tá vidrada no Dente de Sabre, ou se ela tá vidrada na possibilidade de redenção do Dente de Sabre. Fica um negócio meio muito estranho, muito... A única coisa que você tem certeza é que ela realmente queria ser sidekick de alguém, cara. Ela tinha uma invejinha muito oprimida da Jubileu e da Kitai. É como eu falei pro Paulo, assim, narrativamente fez sentido por conta disso, de ser um paralelo destrutivo, né? Um paralelo, assim, bem... eu não sei a palavra exata que eu vou colocar aqui, mas um paralelo, assim, distorcido do que é a parceria de Wolverine e Jubileu. Então, narrativamente, ficou interessante. Agora, não faz muita lógica entender por que, que ela aceitou isso, né? Principalmente porque ela tava deixando de lado o míssil, né? Desde esse tempo todo. Não, e na verdade, assim, não sei se foi isso pra justificar depois, porque aí depois ela radicaliza, né? Ela vira fusão e aí passa a ser mais agressiva, mais menos inocente. justamente isso mesmo. É, eu tava lembrando aqui, na X-Force, eles tentam explicar essa questão de, no sentido dela ser abusada e ter sido traumatizada, né, com a relação com o pai dela. Então, aparentemente, ela relaciona o Dente de Sabre com o pai. E daí, como ela vê que dá errado de novo, ela se radicaliza de vez e vira fusão. É, tem sentido, tem sentido. E aí, só pra fechar, né, a última história traz de volta, né, vamos dizer assim, a dupla que meio que ficou recorrente aí nessa etapa, né, desse ar da Tropa Alpha. O Kubert, ele faz uma cena, cara, que eu acho assim, cara, é o mais dos absurdos, cara. Que é o Wolverine e o Dente de Sabre cara a cara, assim, né? Os dois estão sentados lá nas mesas lá de análise, não sei o quê, certo? Pra ver. E aí, tipo, coloca cara a cara os dois. Tipo, é como se o Wolverine tivesse a ponto de sair da mesa e estraçalhar de vez, né? O Dente de Sabre, né? O Dente de Sabre com uma cara que tá rindo só. Então, e o cara é assim, né? Dando uma risadinha do tipo, tá vendo, amigo? Ó, quem é o novo rei do pedaço aqui? É, o que inverteu os papéis, né? Tipo assim, olha, eu sou o bonzinho, eles estão me estudando pra tentar reverter você que ficou doidão. Foi isso, basicamente. É isso, cara. Não, aliás, isso só mostra uma coisa. Os X-Men... O Wolverine é o X-Men mais paciente de todos, cara. Porque só isso aí já era motivo do Wolverine guardar rancor e esfregar na cara deles o tempo todo. Era pra quando tivesse aquele Vingadores versus X-Men, aí o pessoal, por que você está lá dos Vingadores? Lembra daquela vez com o Dente de Sabre? Porque, cara, eles são muito escroto, cara. Dá muita raiva deles. E só um paralelo, né? Mais uma vez, dessa vez, pra quem acha que, ah, meu Deus do céu, o CM tá influenciando o que acontece nos quadrinhos hoje, é basicamente esse arco do Dente de Sabre na mansão e o professor Xavier dando um voto de confiança pra ele, é basicamente o que acontece na primeira temporada dos X-Men no desenho dos anos 90, né? Só que já tinha passado essa temporada, então meio que chumpinhado dali, né? Só que realmente muito mais elaborado e muito mais divertido do que foi feito, né, no desenho. Só pra última parte, o Wolverine, né, quando ele sai da mesa e tal, mas continua com os equipamentos, o pessoal continua analisando, vê que o fator de cura tá voltando e tal, ele tem a chance de eliminar o vizinho. Aquele personagem que aparece no final, que atropela ele, é o vizinho. E... Sim, sim. Mas tinha um outro... Em algum momento tinha um caso aí daquele cara que foi atacado pelos Wolverines, não foi? Que voltou aí. Alguma história aí. Se não foi nessa, foi na outra lá. Não. Essa parte fica no fundo da história da luta do Dente de Sabre. Sim. Um paralelo de dois personagens tendo obsessão com o Wolverine. Ah, tá certo. Entendi. Então foi isso que eu me confundi. E aí o Wolverine tem a chance de eliminar o cara e não elimina, né? Vamos dizer assim, mantendo, né? Que, vamos dizer assim, apesar do lado animal e tal, ele ainda tá se mantendo razoavelmente centrado. E de fato, se você pega o que o Paulo fala, cara, o Wolverine é a pessoa mais centrada dos X-Men, cara. A idade da experiência e paciência. Bom, vamos continuar então aqui com as edições. Como eu falei, o Larry Hama não tá muito afim de construir arcos de muitas partes aqui, tá vendo que não dá certo. Então ele bolou uma estratégia diferente, ele vai fazer histórias fechadas, só que ele decidiu criar, dentro dessas histórias fechadas, alguns interlúdios ou alguns epílogos em que ele vai trabalhar a história principal que ele tá se encaminhando pra montar, porque tá chegando perto da edição 100, né? Então eu vou dividir essas revistas em duas partes. A parte vão contar só o que acontece nas histórias solos, e aí quando for sobre o arco principal, a gente junta tudo num outro tópico, tá? Então, na sequência aí, temos algumas histórias aí fechadinhas, né? O Fanático na Mansão, interligação com o que viria a se tornar, né, o Massacre, né, o Oslet, né? E aí tem essa cena divertida de que o Massacre, depois de ser vistoriado, de ser testado lá pelo professor Xavier, que eles não conseguem identificar bem o que tá acontecendo. Foi o Xavier ou foi a Jean Grey? Agora não me lembro agora. Mas enfim, ele depois foge, sai derrubando tudo no meio do caminho, vai pro primeiro bar que ele encontra. O bar que ele vai encontrar é o bar em que o Wolverine e o Míssil, né, que, enfim, com o afastamento da Jubileu e o Míssil sem a namorada, resolveu o Wolverine pegar ele como um parceiro mirim, né? E a provocação foi engraçada. O Míssil tinha acabado de sofrer um upgrade pra entrar pros X-Men. Então meio que até a X-Force tava falando assim, ih, o Míssil agora é outra escala, né, não sei o quê. E aí o míssil também tava provocando o Wolverine, né? Fazendo um racha lá com a moto e por aí vai. Aí o Wolverine, tá bom, então você se achando bonzão, vamos fazer outra disputa aqui, vamos pra bebedeira. Então ele tope o míssil de bebida. O míssil tá lá lamentando, a dinamite, a Tabitha fica dando leitinho pra ele, leitinho no prato, não pode, né? Não sei o que. Então, e aí aparece o fanático no meio da história lá do bar. Aí o míssil bêbado vai tentar deter o fanático. O Wolverine apenas ameaça ele, ó, não vai quebrar essa porra toda não, não sei o que. O fanático tá meio acovardado ultimamente, quando vai fugindo dali destrambelhado. Não sei, não entendi muito bem, mas lá tá, eu acho que é a Zoe, né? De novo, né? Era, essa parte eu posso te explicar, aquilo era um pokebola. Sim. Ela jogou um pokebola no fanático e capturou ele. E não sei o que fez. Mas assim, não. O importante nessa parte é que, mais uma vez, os personagens, os X-Men sendo escrotos, a Tempestade, em vez de ir lá caçar o fanático, ela passa 10 páginas pra dando lição de moral no Wolverine. Por que você fez esse animal selvagem? Você destruiu isso aqui? Isso aqui foi o fanático. Não, foi você, claramente, que destrói a parede dessa forma. É você. Não, isso aqui foi o fanático. Porque o Wolverine bebedou o míssil. Aí o míssil. Ei, peraí, o fanático tá lá fora, no beco. Aí eles vão lá. Não, gente, eu juro, escutei o fanático aqui. Esse menino está bêbado e você é um animal selvagem. Vocês são desprezíveis. E tudo isso ela estava com a camisa. Dente de Sabre é o melhor herói. Não chega tanto. Mas enfim, a Zoe tava acompanhada de um cara misterioso, que eu nem sei que fim levou esse cara aí. Mas como falou o Paulo ali, prendeu o fanático, e eu não sei pra onde ele levou o fanático depois. Se você jogou em outro canto, sei lá o que aconteceu, tá? Isso aí é a edição 93, tá? Na 94, aí o Wolverine vai visitar a geração X. Faz tempo que não via Jubileu. Jubileu fica super feliz, né, de ter lá. Mas o Wolverine não tá muito mesmo, assim. Ela até estranha um pouco, por aí vai. E a história se resume ao Wolverine encontrar dentro do habitat um espírito da floresta, como fala o Banshee, né? Um token, né? Não entendi muito porque é um token, mas enfim. É aquele habitat lá da geração X, que é uma tecnologia assim que é meia estranha, né? Meia tecnológica, mas meia vegetal também. Ela tinha um negócio meio estranho que rolava. Aí dessa vez foi isso aí que apareceu. Tava preso lá esse espírito. Wolverine expulsou lá, expurgou o espírito, né? Enfim, na base da tapa. Mas foi assim, né? Aí na 95, a gente vê um outro personagem muito estranho, chamado Dirt Nap, que é como se fosse... Eles descrevem parte da revista como se fosse um metamorfo, mas é um metamorfo estranho, porque ele ingere as pessoas pra tomar a forma das pessoas, ou coisa assim, e ele fica com uma... como se fosse com uma marca, né? Um smile dentro dele. E aí ele fica provocando o Wolverine. De novo, tem a participação do James e da Rachel, que ficam meio... temeroso que o Wolverine tá fazendo, se é o Wolverine mesmo, por aí vai. Mas eles não têm ideia do que é o metamorfo, né? Durante a história. Aí segue depois pra 96. 96 é uma história também do Wolverine, do míssil e da Tempestade, e o Caliban também, só que eles vão decidir acampar. Aí nessa história, eu acho que tem uns flashbacks, o Wolverine também mostra lá, volta as coisas meio primitivas dele, por aí vai. E durante esse flashback, acho que o Wolverine, se eu não me engano, foi alguma coisa relacionada à Tempestade, né? Que a Tempestade criou uma planta específica pra ele ter a lembrança da Mariko, uma coisa assim, né? Depois vocês, quando passar pra vocês, vocês me corrigem aí. 97, tem o Wolverine e a Jean Grey vão investigar os interiores da Landau Luckman Lake e descobre que no banheiro que tinha escrito WC é, na verdade, uma câmara de distorção temporal, ou seja, de viajar para a realidade. E eles topam com uma mercenária chamada Chimera, que curiosamente também estava sendo contratada por um personagem que vai aparecer daqui a pouco para justamente tentar raptar o Wolverine, mas não dá muito certo, né? E a 98, tem o que aparece o massacre do Bar Princesa. Acho que o Larry Hama decidiu, olha, eu não sei se eu vou durar muito tempo aqui, deixa eu dar um fim digno pra alguns personagens aqui. Então, me relembre aí, mas assim, o dono do bar também é morto nessa. Aquele piloto de helicóptero, que é o Art, também é morto nessa. Aquela baixinha que cuidava do bar, que era tipo um atendente do bar, também quase morre nessa. Tudo isso era uma armação no final, que enfim, só sobreviveu o Tigre, né? Que conseguiu ajudar o Wolverine a escapar. Mas era uma armação pra matar o Wolverine, pra eliminar o Wolverine e eliminar toda a concorrência. Então, o príncipe se juntou de novo com o tio lá da Karma pra armar contra o Wolverine. O chefe de polícia, que era meio inescrupuloso, tava condizente com a história. Disse, olha, vou pra Cidade Alta pra não me queimar aqui. E aí vocês fazem o que vocês querem. Massacre o que vocês quiserem aí. Elimina o Wolverine. O Wolverine tinha aceitado se prender, porque o Wolverine tinha acordado no bar com todo mundo morto. Não sabia se era ele que tinha feito ou não. E curiosamente, esse metamorfo aí, esse Dirt Depp, eu não sei como a tradução que abriu deu, tá? Esse metamorfo aí que tinha a cara de smile lá, ele foi que deu a dica pro Wolverine, ó. Você tá ficando doido mesmo, mas dessa vez armaram pra você. E aí era. O Wolverine acaba descobrindo que era o príncipe, o Coy, né? É Coy o nome da tia da Karma, né? É, tinha um armado, e aí, quando o Wolverine sai louco pra ter a vingança, né, pelos que eles fizeram, acaba o Coy atirando no príncipe, mas o Wolverine também vai ter a vingança dele, enfim. Deu uma limpa geral no Bar Princesa e nesses personagens de Madripoor. Tudo isso regado, né, mas a gente deixa pro próximo tópico, pra montar o que viria a ser o grande arco da edição 100 do Wolverine, né? Nesse monte de historinha solta, né, o Rama dá uma meio que de Claremont. O Claremont fazia isso, né, deixava, montava uns plot aqui e tal, trabalhava outras coisas paralelo e tal, ele faz isso, né? A gente tem um fio condutor que a gente vai falar mais pra frente, mas ao mesmo tempo ele resolve, né, vamos assim, brincar com o Wolverine, né? Cara, a história do míssil virando o sidekick dele é sensacional, né? Essa do fanático aí, cara, é muito boa, né, cara? Ele vai lá, o míssil provoca ele, né? Aí ele... Porque ele tava caçando, né? Ele tava lá caçando. O míssil atrapalha a caça. E aí, então, o Wolverine pega a Harley dele e resolve matar dentro e faz uma aposta, né? E ele perde, aí tem que pagar a birita pro míssil, que fica bêbado, cara. Cara, a história é hilária, né? Tem né, que ele volta, né? Depois de um bom tempo, ele volta a se encontrar com a Jubileu, que tava lá com a geração X e tal. Uma história curta, que parece que ele foi chamado ali pra fazer um treinamento e tal. Ele já chega, né, falando, não, eu atravessei a mata aqui, não sei o que, a pé, blá, blá, blá. Todo aquele jeitão dele. Mas no final das contas, a história é pra ter... Acho que assim, o resumo da história é aquela cena, né? Que não é o Cooper desenhando, mas o desenhista, né, que agora me fugiu o nome, se esforçou bastante pra ele lutando lá contra o Tolkien, o espírito lá, né? Cabelo todo, né, eriçado, as garras e tal, é. Quando você é garoto e vê uma cena daquela, você fica, né, você fala, pô, que cena legal pra caramba. Tem uns detalhes curiosos aí, porque a geração X, eu não sei se já era aqui, porque começou com o Lobdell, depois o Rama assumiu algumas histórias da geração X, tá? Talvez já seja o Rama testando aí como é que ia trabalhar essa equipe, né? Mas o que me chama a atenção, primeiro, é um pouco da propaganda que a Jubileu fala, mas o Wolverine tá meio distante, né? Não tá tão apegado a ela, você tá achando meio estranho. E o Derme é o mais interessado em chegar perto do Wolverine, por aí vai, porque o Derme era queria, né, mostrar a que veio, talvez se tornar um X-Men, por aí vai. Ao contrário do Derme, o Everett, né, que é o Syncro, não tava muito afim de se provar, não. É o contrário do que aconteceu mais recentemente, né, que o Everett acaba se tornando um X-Men de fato, né? Só essa curiosidade aí. E assim, as histórias, elas, na hora, quando entra o Bar Princesa, dá uma virada, mas todas as histórias meio que vão mostrando o Wolverine cada vez mais distante, né? A última história, que é o acampamento, né? Wolverine, míssil, Tempestade, Caliban, é um negócio meio... É bem aleatório, né? Pra falar a verdade. Mas, pelo menos pra mim, né? Não sei se o Felipe ou alguém tem uma explicação pra juntar esses quatro, assim. Tirando Tempestade e Wolverine, obviamente, mas juntar Caliban, míssil no mesmo... O míssil virou um sidekick. E ele queria montar o míssil pra trazer o míssil cada vez perto do Wolverine. Até eu entendo o míssil tá. O Caliban, nem sei se ele já tava na X-Force aí. Mas aí, Tava na X-Force. Ele tinha acabado de entrar, sim. Ele tinha acabado de entrar e a X-Force tava morando de favor na casa do Xavier. Ah, é verdade, tem esse detalhe, né? A X-Force tava lá no puxadinho lá. Mas aí, só que é o seguinte, você tem a cena, né, do acampamento, aí aparece lá, a Tempestade explica, né, o sentido lá daquela que é uma rosa, tal, enfim. Aparece um urso, né, e todo mundo quer bater no urso. Aí vai lá, o Wolverine resolve, né, do jeito lá dele e tal, e o urso vai embora numa boa. Mas a parte final, né... Que é um desenho do Cooper, cara, que aí vai colocando os detalhes, né? E aí vai meio que falando assim, eu tô cada vez mais de saco cheio de ficar com pessoas, sabe? O resumo da história, né? basicamente isso. É, o que o Froga falou resume bem essas histórias, de que o Wolverine tava de saco cheio no geral, né, dos seres humanos. E também coloca um destaque bem grande, né, do lado dessa vagina. Então, por exemplo, tirando, é claro, a história do fanático com o Mício, é basicamente como vocês estavam dizendo, né? Gerar uma nova parceria. E deixar claro, ó, o Mício agora é o novo estagiário dos X-Men. Porque por mais que ele tenha recebido um upgrade, ele pros X-Men, ele dá uma baixa, assim, na qualidade de personalidade que o Paulo vai confirmar. É uma diferenciada absurda. Cara, isso aí, o Jeff Loeb já tinha cantado essa bola, cara. Porque não sei se foi ele ou se foi o tradutor da Abril que colocou lá dizendo: não, na saída do Mício da X-Force pra X-Men. Não, pai, eu subi de divisão, agora eu tô jogando a Série A. Aí a gente descobre que o Mício, na verdade, é aquele time que sobe sabendo que só vai lutar pra não cair. Toda a época dele nos X-Men, ele tava na zona de rebaixamento, cara. Era impressionante. O cara conseguiu ter na zona de rebaixamento. Eu adoro o Mício como X-Men, cara. Eu sei que vocês não gostam e tal, porque tem realmente essa coisa que ele era um líder. Mas ele não dava pra ser um líder do X-Men, né? Mas eu gosto muitas histórias. Mas o cara se pagava de novato na equipe que tinha um larval. Não, acho que não é nem isso, é isso, Paulo. A questão é que na X-Force ele não era só o líder, ele era o protagonista. Ele tinha os novos poderes, um crescimento de personalidade. Na X-Force ele dava soco na cara do Xavier. Se fosse o Mício na X-Force, a saga do Massacre tinha acabado no Massacre X-Men. Assim que o Xavier começasse a falar grosso, o Mício dava um soco nele. Cala a boca, careca, volta aí. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Acabava com o Massacre no soco. O Mício, ele saiu da X-Force pra ir pra o patamar dos X-Men. A Kitty Pryde e a Jubileu saíram dos X-Men pra ir pra Novos Mutantes Geração X, cara. O Mício saiu na vantagem. É, nesse ponto você tem razão. Mas é justamente o que a gente falou. Ele viu o que aconteceu com a Jubileu, cara. A Jubileu foi rebaixada, caiu direto pra Série C. Voltando aqui, Paulo. A história que eu mais gostei desse mix, digamos assim, que a gente tá acoplando, é do acampamento. Essa do acampamento, eu achei assim, por ela ser diferente do resto, não ter muita ação, eu achei ela mais divertida, mais bucólica, e tenta colocar um pouco esse aspecto que o Rama que tenta aos poucos na revista, e colocar um lado mais próximo da floresta, da natureza. Conta essa história da tempestade, né, que é uma flor rara que ela deu quando o Mariko morreu. Vamos demonstrar pro Wolverine a importância, né, do quão raro ele é. É, e de que essa flor aí, ela não vai sobreviver sozinha. E talvez, de certa forma, pode-se dizer que ela queira dizer também assim, ó, porque pode se isolar, mas não por muito tempo, né? E essa outra história do Bar Princesa, eu achei uma sacanagem com os personagens, mas beleza, o Rama queria dar um fim. É, e enquanto que aquele rato lá, ele serve só pra te salvar o Wolverine, né? Ainda que ele tenha dado a dica lá na prisão, ele fica só atiçando, ó, vai acontecer alguma coisa aí, vai acontecer uma coisa aí grande com você. Enquanto isso, tem a Zokuluden perseguindo ele, né, no modo invisível. Não dá pra dizer, assim, exatamente que ela só tá protegendo, né, porque ela não faz nada, mas tirando em relação ao fanático. E só complementando, que eu quase esqueci. É, você estava dizendo em relação à Geração X, o Rama depois vai escrever. Vários desses personagens que ele não utiliza na revista Wolverine são reutilizados na revista da Geração X depois. É que a Quimera, esse rato... O Rama, ele, na Geração X, ele cria histórias ainda mais recambolescas, vocês terem uma noção. Mais malucas também. É, como a Panini tá tentando aí começar a colocar as revistas aí com Trader Paperbacks, né? Quem sabe aí. Eu tenho interesse em comprar. Mas enfim, vamos aguardar aí, se vocês pedirem talvez os comentários, né? Quem sabe a gente não faça uns resumos aí da Geração X aí em outros podcasts. Mas voltando aqui então ao fio condutor de todas essas histórias que a gente acabou de falar aqui. Então esse aí é o arco, que eu diria que é o arco do Gênesis, né? Gênesis seria, digamos assim, o sucessor do Apocalipse. Eu acho que paralelamente os X-Men também estavam lidando com a questão da volta do Apocalipse lá. Não sei se era pra saga dos 12, provavelmente sim. Tá? E aí, desde a edição 93, você vê os elementos sendo costurados, né? Então, por exemplo, o Cyber é solto pelos Cavaleiros Sombrios. Não sei como é que foi a tradução aqui da Abril, ou como é que a Panini... Cavaleiros da Tempestade, virou aqui. É, da Tempestade? Bom, uma tradução meio doida, né? Mas... Muito. Mas aí eles libertam o Cyber. E aí, sempre no interlúdio, aí levam o Cyber para o Egito. Aí do Egito, o Cyber vai para Akaba. E aí, de repente, o Cyber começa a ser meio... Porque o Cyber tá achando que ele vai fazer parte de uma grande coisa e por aí vai. Quem é que esses caras estão me chamando? O que eles querem? Eu sei que eles querem fazer alguma coisa com o Wolverine, por aí vai. E aí ele tem o seu primeiro encontro com o Gênesis. Ele é meio desaforado até com o Gênesis. O Gênesis depois prende ele. E aí se revela a verdadeira intenção do Cyber aí, lá pra edição 95, 96, que era só ceder o adamantium que envolvia o corpo dele, né? Pra ser usado pelo Gênesis, né? Então eles usam uns insetos, umas criaturas voadoras assim, gigantes, que comem ele por dentro, deixando só o exoesqueleto disponível. Curiosamente, mais pra frente, depois que eu achava que era só o exoesqueleto do Cyber, que era de adamantium. Mas curiosamente, depois, quando vão falar sobre o adamante do Cyber, mostra um esqueleto também com o adamante. Mas enfim, talvez ele tenha exoesqueleto e esqueleto. Bom, não ficou muito claro dessa história, se foi um erro de comunicação do editorial, bem provável, mas foi isso aí. E aí a história que se encaminha pra edição, começa na 99, é o Wolverine e a Zoe tentando investigar aí quem foi que roubou o Cyber, o que é que tá acontecendo e por aí vai. Vai parar em Akaba, a Zoe leva ele pra Akaba, depois se separa dele. O míssil também acaba seguindo na sequência pra salvar o Wolverine. E aí tem toda uma história que é que supostamente o Wolverine ia voltar já a ter na edição 100, e todo mundo esperava isso, voltar a ter o adamante nos seus ossos. Só que não, né? Porque como a gente vê nessa história aí, dá tudo errado, né? Tudo errado. Então, assim como o Wolverine chega em Madripoor através de um banheiro, aqui o Wolverine também vai através de um portal transdimensional. Chega em Akaba e vai perseguindo o rastro do Cyber e dos Cavaleiros. Porque também, assim, o único lugar habitável era a cidadela do Gênesis, né? O resto era só um desertão. E aí ele é capturado e entra toda essa questão do Gênesis querer transformar o Wolverine no próximo Cavaleiro do Apocalipse. Que parece que o Apocalipse tá no seu período... Em que ele fica dormindo. Aí sendo incubado numa câmara lá. Tá incubado lá. Aí ele fica juntando um monte de gente que mora perto de Akaba, não é Akaba, a servir de energia psíquica para reviver o Apocalipse. Bom, umas maluquices. Só que assim, vale lembrar, o Gênesis, ele não é só o maluco que é fiel ao Apocalipse. Ele nada mais é que o filho do Cable, que foi sofrer alguma lavagem cerebral, se não me engano, por conta do conflito. E aí ele quer ser o novo general, né? O novo tal. E pra isso precisa se provar. E aí, né, beleza. Como o Coveiro falou, o Cyber é morto, só pra usarem o adamantium dele. O Wolverine, no meio da tentativa de absorção do adamantium, tenta se provar reticente o máximo possível. Para isso, utiliza seu lado animalesco, que ele tentava até o momento se controlar, conseguir expelir o adamantium na raça bruta mesmo. Ao ponto de ele ficar aí completamente sem nariz, com uns pelos meio radicais, né? Porque ele fica com a cabeleira quase até as costas, uns braços gigantescos. Mas a cena que ele luta com os Cavaleiros do Apocalipse eu achei muito legal. É super sombria. Não tem luta. Ele caça eles, né? É. Mas eu achei muito diferenciado comparado com o resto das lutas que o Adam Kubert fez. E por ser também, assim, de uma forma mais sombria, cada página tem quase seis ou oito quadros. Então gera uma certa tensão. Então ficou muito bem bolado. E aí quando chega na hora da luta com o Gênesis, puta, tem uma página dupla lá. Você olha e pensa assim, Gênesis agora não tem chance, mas tem. Fica mais outras duas páginas só de pancadaria pura. Até que o Wolverine realmente dá o golpe final e elimina o filho do Cable. Só que tem um detalhe, até o momento o Wolverine quase não fala. Fica só rangendo, rosnando por aí. Mas na hora em que ele vai falar pro míssil, míssil... Pede desculpa pro Cable e tal. Cara, o Wolverine faz um discurso que você pensa assim: onde surgiu todo esse lado filosófico aí? O cara tava matando louco todo mundo aí. Mas aí a gente vê, né? Esse Wolverine vem pra mostrar pra gente, né? Ele pode não ter uma cara bonita, mas sabe exclamar uma poesia. É, o lance todo da rejeição lá, eu não sei se foi uma provocação de propósito da Zoe Kudley, que ela acabou, quando o míssil atravessou o portal também, aí ele topou com a Zoe, e a Zoe meio que direcionou o míssil, mas não ajudou ele praticamente em PN a cair bem no meio da briga lá com os cavaleiros lá, né? E o míssil apanhando pra caramba, e foi aí que o Wolverine resolveu rejeitar, porque não era só, vale ressaltar, não era só o Adamantium. Ele ia receber implantes, daqueles coisas do Apocalipse. Isso não é um cavaleiro subserviente ao Gênesis, né? Como os cavaleiros do Apocalipse, o arcanjo mesmo foi modificado. Então, pra ajudar o míssil, né? Ele resistiu ao adamantium, mas também aos implantes. E aí, pra conseguir expelir isso aí, degringolou. Se dá outra vez o fator de cura dele. Ficou debilitado, suprimido, né? Esse aqui ficou super exposto, que ele virou um animalão mesmo aí. E aí o míssil, né? Tava toda hora, quando tava o Wolverine lá, eu sei que você tá aí de alguma maneira, por favor, me ajude, não sei o que, por aí, pedindo pro Wolverine lutar, né? Então foi meio que, de novo, o poder do sidekick influenciando o Wolverine pra levantar-se dos seus piores momentos e reagir, né? Bem lembrado. Cara, essa última cena, ela é sensacional mesmo, né? O Cooper te abusa e tal. E aí, cara, ele já tinha dado uma prévia desse Wolverine sem nariz lá atrás. Aqui parece que ele realiza o sonho que ele tava já há muito tempo, né, esperando, que era fazer o Wolverine ainda mais animalesco, né? Cavaleiros Sombrios, Cavaleiros da Tempestade, enfim, são mortos assim, né? Uma facilidade tremenda, né? Wolverine no auge da letalidade. E aí um detalhe, né? Ao longo dessa que é a edição 100, né, que é a comemorativa, né, uma personagem importante começa a dar as caras, né, que aí depois ela também vai ficar um tempo aí, né, de parceria com o Wolverine, né, que é a Elektra, né. Elektra e Stick, né, que são personagens bem da área do Demolidor, né, eles passam a ter, vão ter uns papéis aqui bastante interessantes, e é aqui que começa mais ou menos essa introdução deles, né. Mas sensacional, a gente fala, tal, tá, Wolverine sem nariz, não sei o que e tal. Mas, cara, a história é boa mesmo, tá? O que eu acho que o que matou foi um pouco da inconstância do editorial, né? Pra variar, se isso ia ficar por muito ou pouco tempo, né? Na própria revista mesmo, o Rama acho que falou, meu, esquece isso, vamos voltar pro visual tradicional, tal, não dá pra ficar com isso aqui por muito tempo, né? Definiram bem o visual dele. O visual isso. Ficou muito perdido, então cada um fazia uma versão diferente. É, a repercussão, na verdade, é... Isso eu precisava ver, eu não tive tempo de ver toda a entrevista todo o painel do Larry Hama lá, dos 50 anos do Wolverine, mas eu precisava saber de quem foi a ideia dessa vez de deixar o Wolverine animalesco, né? Como falou o Felga, parecia, porque toda a trajetória da revista do Wolverine era ele, tipo assim, tá se afastando do lado humano, tá indo pro lado animal. Então parecia ser isso, né? Ou seja, o cara foi pioneiro, antes do Grant Morrison, né? Que fez isso com Fera, de mostrar, quer dizer, um externo mais animalesco do Wolverine, mas mantendo, depois de algum momento, né, de treinamento até, o lado ainda humano dentro daquele exterior, né? E aí, eu acho que era essa pegada que... E deveria ser o Larry Hama querendo isso aí. Me faz parecer isso, né? Mas aí eu precisava ver esse painel aí pra... Porque eu tenho curiosidade de saber. Porque, enfim, o Felipe até ia falar aí, né, que cada um faz o seu desenho do seu jeito. E me irritava muito mais o Wolverine sem nariz dentro da revista dos X-Men do que da missão do Wolverine. É aquela coisa, me parece que o Larry Hama vai tentando consertar e criar umas histórias melhores do que sei lá, o lobby que eu tava fazendo. O Larry Hama, ele trabalha, né, esse lado, vamos dizer assim, e já vem trabalhando isso há um bom tempo, desde a retirada do Adamantium. É, na revista dos X-Men, cara, inclusive, a sequência... É, a 101 tem mais a ver com isso, né? Que ainda é os X-Men lidando com a Caba. Tá o Wolverine muito mais bichão do que exatamente. Essa parte lambendo Ciclope, grunhindo. E é uma história que, não sei porquê, já é emendada com alguma coisa que aconteceu em X-Men. Não sei qual foi a revista que tava ligada. X-Men é uma Uncanny. Eu não lembro, é 331, se eu não me engano. É, então assim, meio que perdido ali no meio. Mais uma vez, misturando as revistas e crossovers de necessários, entendeu? Mas o pior é que é bem... Assim, como tu falou, Cover, tu vai pegar a revista dos X-Men, ele fica até o Operação Tolerância Zero, tem nariz, aí usando uma bandana azul, com mais pelo no braço que, sei lá, parecia o Popeye, só que só, em vez de música era pelo azul ainda por cima. E fica nisso mal tempão e regue as caracterizações todas. A gente fala que o Mício tava aí como um sidekick do Wolverine. Se for olhar, ele fica esse tempo, o resto do tempo dele nos X-Men, na revista do X-Men, é como se eles nunca tivessem nem conversado. Que é sempre o Mício, por favor, Wolverine, não me mate. Bom, e aí, já que a gente continua da 101 aí, como falou o Felga, né? Mostra já com os X-Men interagindo com... Isso é que eu sinto falta, né? Devia ter trabalhado o Rama mostrando como é que os X-Men reagiram com o Wolverine regredindo. Não teve esse detalhe. Já jogaram um crossover no meio. Mas o Rama tava seguindo sua história própria. O Felga também comentou uma personagem aparecendo aí, que já aparece no final, né? No momento que o Wolverine vira aquele bichão, o Stick tem contato com a Electra e fala, olha, tem um guerreiro que perdeu o caminho, alguma coisa desse tipo. Você vai ajudar a recuperá-lo. Porque eu, Electra, né? Porque, então, você também foi uma guerreira que se perdeu e encontrou seu caminho, né? Então, a Electra é que deveria ajudar o Wolverine a treiná-lo. Então, e precisamos promover a sua revista. É, exatamente, né? Vale ressaltar, o Rama já tava escrevendo a revista da Electra aí. Então, já vai fazer um aparelhamento aí, né? E aí, a gente tem aí da edição. Vamos lá, considerar essa 101, que é um crossover, na verdade. Mas da 102 a 106, um big treinamento do Wolverine com a Electra, né? Começa com a edição na 102 muito boa, muito bem feita mesmo. A Electra, o Wolverine bem ainda animalzão mesmo. A Electra tentando ver lá de tirar o homem dali, mostrando pra ele que ele tinha que pensar, usar a cabeça. Não só a força bruta, e paralelamente fazendo uma narrativa com o passado da Electra, muito bem feito, muito bem desenhado. Aí, mais uma vez, editorialmente falando, o Rama, ele é obrigado a fazer uma ligação com o Massacre. Então tem as edições, acho que é a 103 e a 104, né? E que ele tem que meter o Massacre no meio, aí faz uma explicação, né? É até a única edição que faz uma explicação. Pra mim, muito estranha, não precisava ter feito desse jeito, né? É, eu acho que no podcast até do... E que era exatamente atrás, a gente gravou sobre o Massacre, né? Eu reclamo disso, né? De que é aquela coisa de mostrar psiquicamente... Um gremlinzinho, tu falou um que era um gremlinzinho. Saindo do Magneto pra tocar o Xavier e corromper o Xavier. É meio que salvar um pouco a moral do Xavier, né? Coisa que não precisava. Bastava dizer que o Xavier mesmo é que quebrou, né? Não aguentou a pressão e deu uma surtada. Era muito melhor do que aquilo. E aí o Wolverine vem nessa cena, assim, a transcrição dessa cena, né? Ele acaba achando que é culpado, né? Que o Xavier pirou o cocão porque viu o Wolverine sendo destruído, e aí o Xavier, que sempre tratou ele como pai, deve ter ficado abalado, e o Wolverine se culpa muito com isso, né? Aí também tem o Stick, até tem o treinamento da Electra, mas o Stick até em um certo momento também entra no meio dessa história, pra dar uma lição de moral do Wolverine no meio do incêndio. Enfim, as histórias vão se montando, e parece ao longo dessa construção aí, em que o Wolverine parece que vai ter uma relação com a Electra, tem ou não tem, por aí vai. Enfim, essa ligação com ele fica até a edição 106, em que o Wolverine decide viajar com a Electra, e a gente vê um pouco das personagens do passado que a Electra tinha relacionamento aparecendo aí. Ao mesmo tempo, o Wolverine também mostra um pouco da Electra do passado dele, né? Das perdas amorosas que ele teve, da cabana com a raposa prateada. Enfim, é um curto espaçozinho, mas dentro da revista do Wolverine, essa parte com a Electra é interessante. Nem todas as histórias. A ligação com o Massacre não me desce. Mas a 102 é muito boa, a 106 é interessante. Então tem coisas a se salvar ali, né? Ah, vale ressaltar. Tem uma edição 102 e meio, que é um filler com... Não precisava dessa merda, mas tem. Um filler do Dan Slott com o Wolverine e Electra lutando contra o Monge 2, que é outro personagem esquecível pra caramba. Mas é filler, por mim nem fala. Cara, de fato, as melhores histórias são aquelas que estão fora mesmo do crossover, né? Então tem a primeira, isso já falando a partir da 102, né? Porque a 101 é um crossover com X-Men, né? 331, né? Como a gente falou. Que é mais um daqueles rancamboles que envolve Apocalipse, os Imandias e tudo aquilo lá, aquelas coisas lá, né? Então, mas a partir da 102 tem mais essa interação, né? Electra tentando colocar ele no caminho do... Vamos dizer assim, no trilho, né? A primeira 102 é uma história que é basicamente sem diálogos, né? É o Wolverine lá, lidando lá com uma guerra de gangues, né, básica, né? Mas aí você tem todo, vamos dizer assim, todas as caixas de diálogos, é a Electra, né, rememorando o passado e falando um pouco, né, do Stravos, né? Que é um personagem que, inclusive, vai aparecer mais pra frente, né? E aí, depois, ele tem essa sessão aí, depois, nessa história, encontra com a Electra e tem a sessão lá de treinamento, aí tem tudo lá. Vai relembrar um outro personagem, né, que já apareceu. e que vai voltar mais pra frente, né, que é o Ogum, né, que é o mestre do Wolverine. E aí pra fechar, né, porque aí você tem as histórias que envolvem massacre, né, mas aí pra fechar você tem essa da viagem. Ao mesmo tempo que o Wolverine, ele tem o lado dele, animal, vamos dizer assim, mais contido, ele não hesita em usar, né? Novamente, tem uma cena, né? Uma das primeiras cenas, que é tanto a Elektra quanto ele estão cercados lá pelos lobos, né? E aí ele resolve a parada na, né? Meio que uivando pra lua, né? Mas a Elektra até se diverte com essa história, né? Que ela até fala, você é do seu lado animal, mas não é pra violência só, né? É, então... E de certa forma, o Larry Hama, ao longo desse run, ele trabalha muito isso, né? Porque tem umas partes, né? Tem algumas histórias que você fica na dúvida, né? Se de fato o lado animal é o lado ruim, né? O lado que precisa ser suprimido, né? Enquanto isso, você tem algumas histórias, o lado humano é completamente descontrolado. Você tem histórias que o Wolverine tem que lidar com psicopatas, né? Com tudo isso. E aí fica mais ou menos nessa dualidade, né? Será que, de fato, realmente o lado animal do Wolverine é o problema, né? E, cara, essa última é uma história muito leve, né? Mas, cara, é uma boa história, né? Uma historinha bem bacana. Pena que aí depois, eu não sei se a revista, por causa do eventual cancelamento da revista da Elektra e tal, mas sumiu, né? A personagem Elektra some, né? Assim, né? Não volta, não sei se outro roteirista que depois assumiu Wolverine volta a trabalhar isso, né? E depois teve não volta. É, Wolverine e Elektra só volta a se encontrar com Mark Miller lá, inimigo do Estado. É, então. E nem lembram muito do tempo que passaram juntos. É, então, né? Aí depois teve o rolo da Elektra Skrull. Eu nem sei, mas aí depois... É isso, né? Mas essas poucas histórias, né? Elas são bem bacanas e tal. Claro, os crossovers, né? Que envolve a saga Massacre, aí é o Rama fazendo o que é pago, né? Vamos dizer assim, vocês precisam de uma história, tá aqui a história. Mas dessa vez ele aprendeu, ele desviou bem pra fazer a história que ele queria. Ah, vocês querem que eu faça o Massacre? Pode deixar. Tem essa partezinha aqui, mas a segunda parte, por exemplo, foi só uma interação com o Stick a todo momento. No finalzinho é que aparece o Tosh manda chamar ele, ó, Wolverine, vem pra cá. Essa história é o impacto, né? Na verdade, é o... Vamos dizer assim, como os heróis estavam resolvendo a situação depois daquele... Ela acontece antes da Marvel Massacre... Não, Massacre Marvel, uma coisa assim. Isso, mas ela acontece depois daquele pulso eletromagnético do... Sim, sim. Aquele ataque magnético lá do Massacre, né? E a ideia, acho que tanto é que o título era Onslaught Impact, né? Onslaught Impact, né? Ou seja, Impacto Massacre, né? Então... Mas enfim... É curtinho, tal, tá? Podia ter, vamos dizer assim, eu não sei se o Rama já tava vendo que não ia ficar muito tempo, tal, não ia. Né? Já não ia mesmo, ele... né? Mas é uma pena não ter evoluído mais essa relação. Se não demitisse, ele se demitia. É, como vocês estão dizendo, né? Aquele momento em que a demissão tá passando perto da garganta ali. Mas ele consegue reverter por mais algum tempo. Enfim, nessas histórias, eu acho assim, como vocês estão dizendo, né? A parte do crossover é dispensável. E mesmo nessas histórias, o Rama consegue aproveitar algumas pontas soltas na história que ele quer contar. É, nessa história dela com o Elektra Stick, eu acho muito legal o fato de ele ter introduzido os dois, não só por conta de ele estar sendo começar uma revista mensal com a Elektra, mas porque, no meu entender, tem tudo a ver. É, Elektra é uma personagem que surgiu na época do Frank Miller, e muito com a intenção do Miller de tentar criar essa ideia dos ninjas virtuosos, que são o contraste com o tentáculo, né, que é a mão original, The Hand, em que eles tentam lidar com o lado dos virtuosos, né? No sentido de que cada geração você tem uma outra pessoa em que tem potencial para não só se elevar, mas que pode se tornar um membro dessa seita de pessoas, né, guerreiras que podem lutar contra as trevas. É que é o Stick, que é um dos seus principais expoentes. Electro Demolidor eram uns potenciais. Viva Negra também. E aí, nessas histórias, a gente tem a ideia de que o Wolverine também tem esse potencial aí. É claro, por conta de toda essa questão do passado trevoso do personagem, há uma grande chance do, claro, tentáculo se aproveitar também. Então o Stick se adianta. E eu acho, assim, esse treinamento muito legal. A única coisa que me desagrada, de verdade, é o visual realmente do Wolverine, porque tem alguns desenhistas em que deixam ele tão absurdamente animalesco, que fica bizarro demais. A parte onde ele vai dizer, por exemplo, The Scroll, esse pergaminho. Cara, ele parece uma tartaruga, de tão grande que é a sobrancelha dele. Muito esquisito. Mas, assim, enfim, a história, como o Coveiro falou, do 102, é sensacional. A história onde ele vai com a Electra pra Grécia é hiper emotiva, porque aí provavelmente a revista da Electra já estava em adiantamento. Você tem uma espécie de redenção da Electra ali, que é muito legal de ver. Você leva em conta todo o passado dela com o Frank Miller. Mas eu vou citar aí esse negócio do Dan Slott, né, o 102.5, que é um detalhe que eu esqueci de dizer no podcast anterior. A relação comercial da linha dos X-Men com os card games tava fazendo sucesso por conta das animações também, da animação também. E nesse período, o Wolverine tinha um card game próprio dele, que toda a parte de trás de cada card vinha com um pedaço dessa história. Por isso que é tão bizarra e escrota cada página. Mas quando você olha só na parte do um pedaço, é até legal. Claro, né? Eu tinha, acho que na época, uns 14 anos em contato com isso. E eu ficava maluco pra ver que história que é essa daí. E agora eu finalmente tive a noção. É maluco, é desnecessário? Com certeza. Mas então ela é horrível. A arte é horrível. Mas ela tem uma ponta. É a parte onde ele, a Electra, bem no início, que o Wolverine e a Electra estão treinando. Ela tem relação com a história do Larry Hama, que nunca foi publicada aqui no Brasil, mas faz um sucesso nas convenções até hoje lá fora, em que é uma história realmente muda. O Larry Hama coloca que como se fosse um desafio final, de verdade mesmo, o treinamento do Wolverine com a Electra, e que é um desafio para o leitor para compreender a história, em que o editor, ele insiste em colocar balões também, mas é só por um pedaço. E parece que é ovacionado mesmo, assim, de tão bom que é a qualidade. Bom, e aí com a edição 107, voltamos ao Larry Hama, fazendo sua última tentativa, penúltima, vai, de arco de história, mas é a última que eu considero realmente boa pra caramba, e que, usando uma fala que eu usei na parte 1 do podcast, né, dos 50 anos do Wolverine, segundo Larry Hama, né, e que é plot pronto pra filme, tá, da 107 a 109, arco de 3 histórias, Wolverine de volta pro Japão, talvez juntando aquela história que a gente viu lá do Wolverine visitando a Amiko, né, na 82, e juntando essas aqui, dá mais um roteirozinho de filme bom pra caramba, tá, é o Larry Hama trazendo novos personagens, do jeito que ele sabe fazer, de dar características próprias e bem peculiares para coadjuvantes e vilões, né? Wolverine vai pro Japão para visitar a Yukio e a Amiko e encontra elas desaparecidas, né? Elas foram sequestradas. Vale ressaltar, né? O Hama tava ligando o foda-se aqui, vamos dizer essa palavra aqui, desculpa, ligando o F, né, e disse assim, olha, o Wolverine agora não vai estar feião não, ele vai estar usando um indutor de imagens. A desculpa toda é que ele não queria assustar a Amiko, que era menininha, não ia se assustar com aquele monstrão feio que ele era. Então, voltamos ao Wolverine clássico aqui, porque precisava pra essa história, né, e aí o Wolverine vai seguir um monte de pistas pra saber quem foi que sequestrou a filhada dele e a Yukio. O responsável, né, pelo sequestro, o algoz, foi o Tentáculo, e o líder do Tentáculo naquela época, era pelo menos daquela facção lá do Japão, tá? Que vale ressaltar que o Tentáculo às vezes tem líder da América, líder da Ásia, líder da África, depois desenvolveram isso, né? Mas ele era o tal de Akatora, que tinha como quartel-general ou como fachada, né? Um estúdio de cinema pra filmar filmes Godzilla-like, né? E ele próprio, esse tal desse chefão, ele se fantasiava às vezes de monstrengo de Godzilla e por aí vai. Inclusive usou esse estúdio pra prender as meninas e usava o cenário dos estúdios pra fazer um plano que ele tinha de manipular mentalmente, né? Fazer uma hipnose com o Amiko, né? De provocar o Amiko pra reconhecer o Logan, o Wolverine, como se fosse um grande vilão. Que na verdade não foi um dragão que matou a mãe dela, mas aquele dragão foi uma coisa fictícia que o cérebro dela entendeu, dizendo que foi o Logan que matou a mãe dela, né? Enfim, nesse meio tempo, o Wolverine tava atrás de pistas, né? Pra saber quem é que pegou a menina e a Yukio. A pista leva ele até um local, né? Onde tinha uma chefe, né, do Tentáculo, que ela atendia pelo nome de Flor Pálida. Curiosamente, o nome dela era Shirohana e ela era filha daquele chefe da Yakuza que o Wolverine topou com ele na primeira história do Rama, que a gente falou no podcast passado. O tal de Daikun, aquele cara lá da primeira Yakuza que em Madripoor tava pegando aquela droga lá, sabe? Enfim, essa menina aí já tinha toda a motivação pra ver o Wolverine como se fosse um vilão, né? Com o cara que matou o pai dela. Ela não queria assumir as coisas do pai, mas acabou se tornando a Oyoban do clã dele, né? Que é do clã Jade Dobrado, do Double Jade Clan. Enfim, nisso, na briga dos dois lá, acaba sendo os dois sendo presos pela polícia do Japão. Na prisão, o Tentáculo manda um outro algoz lá, que é uma outra figura bem caricata pra matar o Wolverine. Tem um tal de monge de ferro, que é como se fosse um monge mesmo, usando como arma aqueles colares gigantes de bola de ferro, né? E aí, contrapartida, surge um outro personagem também, com suas características bastante peculiares, que seria o Yohei, atendendo por outra parte da trama, que seria a pedido do clã Yashida, no caso do Samurai de Prata, né? Pra devolver a espada do Wolverine. Como ele tinha falhado de proteger a afilhada dele, então toma a espada de volta ao Wolverine. Aí o Yohei, que era um baixinho, que a princípio era só um cara burocrático, de repente se revela um cara que é bom pra caramba também na arte marciais, né? E nesse meio tempo também, à medida que eles vão avançando, se deparam com um monte de cyber ninjas. No arco final, quando eles vão se deparar com o Akatora lá, eles invadem o estúdio de cinema e o Akatora vai brigar com o Wolverine vestido ainda parcialmente de Godzilla. Os caras dos outros atores também são do clã do Tentáculo, também vão atacar o Wolverine. Os uniformes deles têm apetrechos, poderes, assim, pra atacar o Wolverine. Enfim, vira aquela coisa rocambolesca. Lembra muito o que o Rama vazia na primeira parte lá do podcast, na parte 1. Lembra também um pouco pra mim a coisa meio rocambolesca do que o Peter David fez naquelas histórias lá, a primeira história lá que ele fez lá do Caolho. Então, assim, uma aventura bem divertida. Plot pra cinema, assim, bem, bem radical mesmo, né? Termina com uma deixa que acabou que o Rama não finalizou, né? Que a Miko, ela foi realmente hipnotizada e ela, futuramente, outros autores vão pegar ela e transformar ela numa assassina querendo a vingança contra o Wolverine, mas não termina aqui, né? Não finaliza aqui, né? Mas história nota 10. Pra mim, é até uma das mais favoritas aqui, desse run todo aqui, dessa parte 2. É, eu concordo com você que essa é uma das histórias mais completas. Ela tem de começo e meio. Ela é bem. E ela é talvez uma das bem mais bem-humoradas. É, ela é divertida. Ela claramente não se leva a sério. Mas ao mesmo tempo ela traz elementos importantes para Wolverine e para Miko. Você tem toda essa relação aí, o Wolverine tentando se redescobrir. Ele tem que lidar, né? Vou voltar assim imediatamente, né? Adiciona essa máscara aí que faz parecer ele quase que um quinto membro do Tartaruga Ninja e salva a Miko, salva a Yukio. E com apoio, um elenco muito divertido, né? Como o Coveiro bem disse. Cara, realmente, é a história padrão Rama, né? Pra virar um grande filme de ação. E, cara, meu, esses personagens que ele coloca, o Yohei, né? Do clã Yashida, que na verdade era um cara disfarçado do clã do Tentáculo. A Flor Pálida, cara, que também é uma sensacional figura. Ela chega lá, coloca o cara, ah, não, você comeu aqui o veneno e tal. E eu vou vir e finge toda aquela... Essa parte é muito boa, se você... E, cara, o mais engraçado, cara, é que, assim, tá quebrando mó pau. E o Wolverine nem aí, cara. Tem essa cena no, quando a polícia acaba invadindo lá o castelo, lá, o local lá da Flor Pálida. Aí o Wolverine continua comendo, assim, sabe? O que ele tava fazendo e, tipo, mó quebra-pau, tiro pra todo lado e tal. Aí quando eles vão falar, cara, eu achei sensacional. Isso que é o vendedor de lamen, cara. Esse personagem tinha que estar num filme, cara. É, esqueci dele. Cara, eu vou ver. E toda a trama, cara, toda a trama chega nele, né? O cara é o vendedor de lamen que tem todas as informações. Aí, tipo, o Tentáculo vai lá tentar matar ele e ele dá uma surra lá em todo mundo que chega perto dele, sabe? Tipo, aí é muito engraçado. O Wolverine chega lá, não, eu só tô aqui comendo um lamen e tal. Fiquem tranquilos, vocês resolvam aí. E aí vira mó guerra e tal. E, tipo, o Wolverine com aquela... Cara, ó, meu, nem aí e tal. Cara, é muito bom esse arco. Esse arco realmente, cara, daria um, sei lá, um filme. Ou um daqueles aqueles episódios duplos, né, de séries, né? Se um dia fizerem uma série do Caolho, assim, do Wolverine, daria pra pegar esses arcos do Rama e fazer essa inclusão, né? Acho que o Rama tava... Sim, quando ele resolve pegar esses elementos e tal, ficam boas histórias. É difícil uma história do Wolverine no Japão com o Rama ser ruim, né? E aqui já meio que começa o abandono já, né? Pelo menos do Rama, por parte do Rama, do Wolverine animalesco, né? O Cooper já deu... Acho que já deu tchau aqui na revista do Wolverine, né? Eu acho que é o Ron Garney, né? Que tava desenhando esse arco, né? Não lembro, peraí. O Garney pegou umas histórias antes dessa daí. Aí eu já tinha desenhado o Massacre já, ou Capitão América do Mark Waid já. Ele tava numas histórias antes do Cobalt entrar. Isso é o Anthony Wynn que desenha esse arco, né? Acho que ele continua por mais um ou dois números, né? E aí depois começa, né, a troca, né? Aí depois acho que os roteiristas vão se trocando, mas o desenhista fica, né? Que é o Lenny Francis Yu, né? Que é o fica meio que o desenhista carro-chefe, né, da revista. Mas isso um pouco mais pra frente. Pra fechar aqui, tem uma edição filler, tá? Que é o Tom DeFalco faz na 110, que é Wolverine com o Xamã da Tropa Alpha, né? Mas no último arco aí, o último arco pra valer, mas não tão bom, né? Que vai da 111 a 114. É meio que uma trollagem, assim, que fazem com o Wolverine, né? A Zoe Culloden, que é da Landau Lucas Lake, aparece pra Wolverine e fala: olha, Wolverine, toma essa caixa. Não olha o que tem dentro, mas protege ela com sua vida. Aí o Wolverine, que meio que não sei porque, paga um pau desgraçado pra Landau Lucas Lake e acaba cedendo tudo que a Zoe fala assim: beleza, tal. Então, no começo das histórias, coincidentemente fazendo um paralelo com o X-Men, foi na época que o pai do Homem de Gelo apanhou os Amigos da Humanidade, né, da campanha lá do Graydon Creed. E aí o Homem de Gelo foi falar pro Wolverine que, enfim, que tinha que cuidar da família dele, porque até então, tudo que ele tinha vivido até então, era a vida dele, era os X-Men, e tinha deixado de lado o pai e a mãe, e ele precisava construir também uma outra vida. E aí o Wolverine meio que se ligou, tipo, bom, não posso ficar a minha vida toda sempre com os X-Men, né? Decidiu morar fora da mansão, né? E aí, talvez, fosse o Larry Hama tentando, se ele continuasse das histórias, né, fazer uma outra ambientação no Wolverine, só que na América, em vez de ser em Madripoor, com personagens coadjuvantes à parte, por aí vai. E você vê que tem uns personagens coadjuvantes que vai apresentando, tem uma moça que aparece, por aí vai. Só que o plot principal aí é a história da caixa aí, né? Que aí, de repente, surge uma entidade misteriosa aí que sai possui um monte de pessoas, possui um cara de malabares lá, um daqueles, não sei nem como é que chama, né, esses caras que ficam maquiados aí, fazendo malabares lá na rua. Mímico. É, um mímico, né, vai possuindo outras pessoas e o cara tá atrás dessa caixa aí, né, e vai atacar o Wolverine. Depois, esse cara se revela como sendo o Ogum, na verdade, que tava possuindo cada vez uma pessoa diferente, né. Nesse arco de história aparece a Jean Grey e a Tempestade pra ajudar o Wolverine, né? É nesse momento que eles fazem um despacho do espírito lá. O espírito sai capotando pra tudo quanto é lado, vai parar dentro de uma personagem feminina que aparentemente o Larry Hama tava construindo pra ser o interesse amoroso do Wolverine, que tava até enciumada com a Tempestade e com a Jean Grey batendo na porta da casa dele, né? Essa personagem, de repente, ele descobre que no passado dela parecia ser só uma personagem que trabalhava numa obra, né, em construção. Era uma ex-fuzileira, armada até os dentes, guardava as coisas. E quando algum possuiu ela, foi usar esse armamento todo pra atacar o Wolverine. Na última história desse arco aí, ainda me aparece a Yuriko, né? A Yuriko, que só tava atrás de Wolverine por conta da história do Adamantium, agora tem uma outra motivação. Tá atrás de Wolverine porque ela também quer essa caixa. Então, enfim, o plot todo gira em torno dessa caixa aí, que, enfim, encerra o Wolverine, acaba expurgando o espírito do Ogum mais uma vez, das inúmeras que vai expurgar, que já expurgou, mas o mistério da caixa morre aí, porque, enfim, o Rama, esse seria o último arco do Rama, ele tá desconsiderando um crossover, que vai ser o crossover com o Operação Tolerância Zero, que a gente já falou sobre isso num outro podcast, você pode ir atrás dele. E essa história aí da caixa, o que tinha essa caixa, qual é o mistério dessa caixa, ninguém volta a pegar mais nisso. não se sabe mais o que é essa caixa. Curiosamente, foram perguntar ao Rama, a gente foi lendo assim, artigos, né, depois sobre, enfim, do CBR e por aí vai, sobre tramas não solucionadas. Perguntaram pro Rama o que que diabo tinha nessa caixa, né? Aí o Rama falou assim, nem eu sei, porque eu nunca escrevia mais histórias muito mais pra frente, né? Eu sempre ia montando, sempre que terminava uma, montava o que ia escrever na outra. Então fica um mistério não solucionado e que ninguém quis pegar, né? Um arco mais inferiorzinho. Me parece que o Rama, depois de Operação Tolerância Zero, que ele foi provavelmente forçado a escrever, ou desistiu, ou desistiram ele. Era uma ideia que ele queria, talvez, montar um novo, uma nova Madripoor pra Wolverine naquele bairro lá. Acho que era em Nova York, sei lá onde era. Mas não deu muito, não deu muito, era não. Era no East Village, né? O lado mais artístico de Nova York, né? Enfim, não vou dizer que termina em baixa, porque termina abruptamente, né? A história não é ruim, só não é... Não, é, não tem um final digno, porque, mais uma vez, foi entremeada num crossover. Mas é o fim da Era Rama, considerando ainda que você vai ouvir o nosso podcast sobre Operação Tolerância Zero, que aí são as últimas histórias dele com o Wolverine mesmo, né? Termina, né, nessa coisa meio aberto, né? O Wolverine passou muito o lance, né, de querer cada vez se afastar mais, né, das pessoas e tal. E aqui, depois do treinamento com a Elektra, todas as interações e tal, ele resolve que precisa ficar mais perto delas. E mesmo na mansão, ele se sentia cada vez mais deslocado, né? Então você tinha lá... tem esse lance do Homem de Gelo também, né? Mas também, assim, ele ficava cada vez mais deslocado. Ele sentia muita falta da Kit, do Noturno, do Colosso, que estavam em outra. Ele sentia falta do Xavier, né? Que nesse caso estava preso, porque foi logo pós massacre. E aí, então, ele resolve dar essa virada, né, tal. E aí, depois, acho que o fato do Sam não saber cuidar da moto dele deve ter sido a gota d'água, né? Então, aí ele resolveu que precisava mudar, né? Ele fala, e assim, ele sempre deu um tom, né, que o lar era o lugar onde ele deixava o chapéu. Ou seja, ele simplesmente não tinha uma grande conexão. Então, aí ele resolve mudar pra ter essa conexão. Vale lembrar que, junto com o Wolverine, outros personagens também estavam desse universo mutante, estavam se mudando para bairros de Nova York, né? O Cable, acho que foi mais ou menos nessa época, também estava indo para Hell's Kitchen. O Nat Grey estava lá no Sorro. O Arcanjo e a Psylocke também não estavam morando na mansão, estavam morando num apartamento que o Warren tinha na, acho que em Manhattan. Enfim, então o Wolverine também entrou nessa, né, de coisa. E aí ele vai se desenvolvendo, quer trabalhar, quer ajudar a comunidade e tal. Mas aí tem esse lance, né, do Ogum, que já é um personagem que meio que tava dando seus pulos aí já faz algum tempo, pareceu uma história do motoqueiro fantasma, aí depois apareceu em outra história, né? E aqui parecia, né, que ia ter, né, um desenlace, essa coisa da caixa, né? Mas enfim, a história é boa, tem bons coadjuvantes. A menina lá, que era a pessoa que tinha os traumas de guerra e tal, merecia um melhor desenvolvimento e tal. Mas acaba, né, desse jeito, porque aí depois já veio o próximo arco e aí, como se falaram, esqueceram essa história. E aí eu também fiquei na dúvida, porque no final a Jean Grey consegue lá fazer o exorcismo telepático lá dela, né? E o Ogum vai parar dentro da Lady Leto. Alguém conseguiu tirar ele de lá ou ele ainda continua lá? Não, deve ter tirado, porque o Ogum aparece depois em várias outras histórias, entendeu? Uhum. Ou ele não ficou por muito tempo, saiu pulando, enfim. E a própria Lady Letal já tava com algumas, como é que se diz? Alguns upgrades, era coisa diferente, enfim. Eu acho que assim, é um arco que se pós-Tolerância Zero pudesse o Rama trabalhar, talvez aí teria um desenvolvimento bacana, né? O Rama, apesar de estar terminando aqui, e esses são os últimos arcos dele, ele voltou a fazer algumas histórias, agora eu não, realmente eu confesso que não li. Dessas edições de minissérie que eles estão fazendo agora na Marvel, que são todas umas retrô, sabe? De chamar Claremont, chamar Walter Simonson, chamar autores antigos, né? Pra fazer histórias. E o Rama fez algumas aí. Talvez, quem sabe, ele não volte pra solucionar esse mistério da Katia, fazendo uma história retroativa, né? Esse arco, provavelmente o Rama não só já tinha sacado que era o fim, mas já tava preparando terreno pra novos escritores, ou pelo menos colocando aquilo que ele gostaria de escrever daqui pra frente mesmo, mesmo não conseguindo concluir, né? E essa ideia do Wolverine, bem como o Felva falou, e o Coveiro também, fora da mansão, é interessante, né? Realmente, vários personagens estavam fora. O Ciclope e a Jean, inclusive, estavam morando no puxadinho do lado da mansão, mas o interesse deles era ir pra fora, depois foi pro Alasca. Mas esse arco, ele meio que aproveita tudo aquilo que ele gostaria de ainda trabalhar, né? Como a Led Letro, né? Que é o personagem que ele criou. E o Ogum, que é um vilão do Wolverine, em que ele escreveu só uma história filler lá. Só que ele tenta também acoplar uma minissérie recente desse período do Wolverine, que é ele no Japão. E por algum motivo, a caixa tem relação a isso. Ele chega a citar no momento a história, só que a história é escrita pro Howard Mack. Então, até mesmo eu, pra tentar lembrar da história, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu dormi no meio. Tão ruim que era. Mas deve ter alguma história recambolesca lá em que o Rama tentou aproveitar. E eu fiquei exatamente que nem o Felga. No final, eu fiquei assim, ué, o que aconteceu aí? Mas eu imagino que basicamente um vilão anulou o outro. Pronto, resolveu a diversidade da história, né? Resolveu o impacto ali. Eles foram embora, o vilão, e acabou infeliz. Eu concordo com vocês. Eu queria muito ter tido um final melhor aí pro Larry Hama com o Wolverine. Nessas edições novas, eu cheguei a ler. Infelizmente, não são de tão boa qualidade quanto essa fase que a gente tá contando aí no podcast. Mas vamos ver se lá pra frente, ou agora mesmo, os 50 anos em si do Wolverine, a gente não ganha aí uma minissérie decente aí do Rama. Pois é, né? Eles também perdem um ritmo, né? Já faz um bom tempo, vale ressaltar, né? Uhum, ou às vezes também tem posição editorial. Eu acho que ele tava realmente querendo reconstruir, porque tu nota que ele gosta de fazer arco longo, mas ele gosta de fazer arco longo quando ele tem um desenhista lá com quem ele possa trabalhar, com quem ele acabe fazendo as coisas. Que como se for a gente for olhar a fase do Silvestre, você tinha lá o seu elenco de apoio, era sempre assim, uma mesma galerinha quando o Silvestre tava lá, e terminou, e ele foi, quando chegou lá no Covert, ele meio que abandonou esse elenco de apoio, deixou em seus plots malucos, como a gente falou da LZD e dos outros. Aí criou tentou criar um novo elenco de apoio nesse meio tempo, que era o Míssil Electra. E o Cubbert pegou e saiu depois disso. Aí a gente nota que o Wolverine animalesco era coisa do Cubbert mesmo, porque foi só ele sair, de repente o Rama indutor de imagem. Aí, depois disso, ele esqueceu o indutor de imagem e o Wolverine ficou normal como sempre. E quando o Lenny Yu entra, aí ele vai criar esse longo elenco de apoio, vai criar uma nova galerinha pra ir montando uma coisa. Aí ele é saído da revista. E o Lenny Yu, a gente sabe que ele continuou bom tempo na revista do Wolverine. Então, eu acredito que se ele perder a paciência com o editorial, mandando ele parar as coisas, fazer crossover, ficar querendo que a revista seja por si só historinha pequena, com tiro, porrada e bomba, e foi embora. E não deixasse ele trabalhar, né? Porque quando ele trabalha, quando dão arcos de três partes pra ele, ele faz histórias muito boas, né? Então deixava o homem trabalhar, era só isso que precisava fazer. Até o que eu tava falando, depois que ele saiu, ficou um rodízio miserável, que era, depois dele entra o Byron Ellis, ficou 4 edições, que basicamente é tiro, porrada e bomba. Ele tinha bombas que soltavam bala de adamantium, pra ter uma noção. O cara é um vilão tão relevante que nunca mais voltou. Depois teve filler do Falco, que lembrou lá do Sanguinário e do Baderna e trouxe ele, esquecendo completamente o que aconteceu antes com os personagens. Aí depois veio o Claremont, veio do nada, fazou o Wolverine e sumiu de novo. E ficou indo nesse rodízio aí. Não, teve o Larsen ficou um bom, acho que um ano e pouco, mas sim. Aí a revista já tinha virado um anexo do... Peraí, lembra aqui. Um anexo do X-Men, porque era repetindo o Magneto Rex, repetindo aquele arco no planeta do Skrull, aí depois vai repetir Saga dos 12, por aí vai. Essa versão aí, acho que só foi estabilizar um pouco com o Frank Thierry, e ficou acho que uns 2, 3 anos. E depois, aí já quando renovou a Wolverine, né, que teve aquela renovação lá de Wolverine descobrindo novas memórias e por aí vai, que aí Daniel Way ficou um bom tempo escrevendo, né. Aí teve fases clássicas, né, teve do Mark Miller, do Greg Rucka, Mark Guggenheim, Jason Aaron também, um bom período, Paul Cornell. E aí, mais recentemente, é o Percy, né? Que escreve histórias, assim, se você for fazer uma linha do tempo desses 50 anos de revista mensal, né? Que realmente não cabe aqui e não era nosso foco quando a gente decidiu fazer essa comemoração. A gente queria pegar as 100 edições, 100 primeiras edições, quando a gente teve essa ideia de fazer essa homenagem, mas pra não ficar fechado, sem fechar a fase do Larry Hama, então 100 e pouquinho, vai. Considerando que a gente já fez também de Operação Tolerância Zero, né? Alguma última coisa pra falar rapidamente aí, que a gente tá com o tempo estourado? Eu só queria agradecer a participação, que esse podcast ficou ainda que longo, sensacional, e o Hama com o Wolverine vai fazer falta. Eu que agradeço, Felipe. Realmente, assim, vai fazer falta não só gravar esse podcast, como também ver as histórias que poderiam ter existido aqui, se tivesse deixado ele trabalhar. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui nosso Nominata 66, nossas comemorações de 50 anos do Wolverine. E aí a gente retorna agora só em outubro. Até a próxima e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.